Projeto X Podcast. Ao mundo multidimensional do Projeto X Podcast, e hoje nós vamos viajar pelo tempo, viajar pelo espaço, cruzar dimensões e vamos falar da obra mais grandiosa da Clamp, ou melhor, das obras mais grandiosas da Clamp, né, porque não é uma, são duas, e é Tsubasa e Holic, porque é impossível falar de uma sem falar da outra. Então estamos hoje falando das duas ao mesmo tempo e, gente, vai ser difícil, mas vai ser legal, vale a pena, vamos lá. Desafio pro editor nesse podcast. Ou seja, desafio pra mim. Eu sou Fernanda Poponca e, por favor, só leia o mangá. Deixa o anime de lado, vai. Ah, vai estragar a magia, né? Com certeza. Ah, aqui é o Seiji e eu prevejo mais de 2 horas de gravação desse podcast. E a Fer deve conseguir reduzir isso pra metade. E hoje, novamente, nós temos o nosso grande convidado em todos os assuntos relacionados à Clamp do Projeto X. É sempre bom, né, ter o nosso querido amigo aqui. Olá, gente, eu sou o Shaoran do Clamp Project e eu realmente não sei o que dizer, porque, nossa, esse mangá tá enrolado demais. Sa, iki nasai. Koko na mogaki mo dokidoki. Haku! Bom, hoje a gente vai falar, como eu mencionei no início, de duas grandes obras da Clamp. São as maiores obras, não apenas no sentido de volume, mas sim no, na estrutura da história, né? Aqui são Tsubasa, Reservoir Chronicle e XXHolic. É até perigoso, quando eu pesquisei XXHolic, me veio umas coisas meio tensas no Google, esse sabe? Esse triplo X na frente não é legal. Porra, Clamp. É por isso que convém não falar muito XXHolic. É, só Holic, gente. Só Holic tá bom já. Enfim, a gente tá falando de duas obras que foram lançadas simultaneamente e que, talvez num princípio, assim, se tu olhasse, elas não tinham muito em comum, exceto o momento que o Shoran e a Sakura chegam pra Bruxa das Dimensões. Tirando aqueles pequenos momentos, né, da história que aparentemente havia uma conversa, no início a gente achava, ah, talvez a ligação não seja tão grande assim. Só que, à medida que tu vai lendo, né, Tsubasa e Holic, e começa a perceber que tu não consegue acompanhar uma história sem necessariamente ler a outra. É impossível. Eu li só Tsubasa no começo, e chegou um ponto que eu disse, gente, eu preciso ler Holic que eu não tô entendendo mais nada, não sei o que está acontecendo. Na verdade, você pode até tentar ler só um, mas vai ter tanto furo que você vai ficar questionando, mas que merda tá acontecendo aqui? De onde vem esse personagem? Onde ele foi? De onde vem essas coisas, né? Tanto exatamente. Um quanto o outro. No começo talvez não chega tanto, assim, essa parte de precisar ler os dois ao mesmo tempo, mas depois, na metade pra frente, não tem jeito. Exatamente. Tem que ler os dois. São duas trajetórias diferentes, né? Uma, a gente tá falando de viagem por diversos mundos e dimensões, e outras estamos falando de pessoas que ficam no seu lugar, né? Mas ao mesmo tempo elas estão contando a mesma história. As histórias, elas se convergem para um ponto em comum. É como se fossem dois lados de uma mesma moeda. São diferentes, mas não tem como separar uma coisa da outra. Sim. Uma é importante para outra. E são histórias complementares, né? Você necessita realmente das duas. E é o grande crossover da Clamp, né? Ele une todas as histórias e todos os mundos da Clamp. Assim, quem conhece um pouco do grupo sabe que ao longo de suas histórias, Sakura Card Captors, Chobits, Angelic Layer, enfim, todas as histórias que elas vão contando ao longo dos anos, elas têm normalmente uma pequena referência de uma em outra. A gente consegue perceber que Chobits se passa no mesmo universo de Angelic Layer, só que alguns anos pra frente, né? Como se estivesse no futuro. Enfim, a gente percebe essas pequenas ligações entre uma e outra, mas a princípio parece ser só referências. E com Tsubasa e Holic, a Clamp fez uma grande costura. mistura de todo o seu universo mostrando... Não, tudo isso aqui tá interligado. Podem ser mundos diferentes, mas eles são interligados. E eu acho que isso que é o mais sensacional dessa obra, porque eu, por exemplo, muitas histórias da Clamp eu comecei a ler por causa de Tsubasa, como o caso de Tokyo Babylon. Então, ela é uma grande coxa de retalhos de referências do universo da Clamp, né? Ela fala sobre a Clamp como um todo e ela aborda os mesmos temas e os mesmos personagens. E em universos diferentes, em papéis diferentes, né? Mas mantendo a sua essência. Eu acho que isso que é o mais bacana de Tsubasa e Holly. Sim, é o projeto mais ambicioso, né? Desse grupo, sabe? Não a ideia do só por causa dos crossovers, mas também por causa do trabalho em conjunto lançado em paralelo ao mesmo tempo. Nossa senhora, imagina o grau de complexidade, sabe? De reuniões e eventos e uniões, sabe? É complicado demais. E tanto que o pessoal lá da Clamp ficou esgotado depois, né? Quando acabou finalmente o Tsubasa, sabe? Quando terminou o Tsubasa, a gente ficou meio sem chão, né? Porque o que aconteceu aqui? Aí a gente teve que correr pra Holic pra tentar ter alguma resposta também. A gente tinha esperanças, né? Porque como terminou o Tsubasa, Holic continuou, a gente tinha uma certa esperança. Nossa, eu acho que eles vão botar algum comentário aqui no final pra gente sentir mais aliviado. E no fim não teve, eu fiquei tão decepcionada. Foi complicado porque, tipo, tava sendo mostrado uma batalha épica. Em proporções, assim, dimensionais, literalmente falando. E, assim, do nada, quando a batalha terminou, aconteceram coisas que a gente não entendeu, que estão sendo explicadas só agora, na continuação de Tsubasa Reservoir Chronicle, que é Tsubasa World Chronicle. E, tipo, a gente até tentou resgatar alguma coisa de Holic e tal, mas o que a gente teve foi muito pouca informação. Logo após, o mangá encerrou. Aí a gente ficou 2 anos sem Holic, aí voltou Holic Day, aí virou festa. Mas, assim, falando em questão da amplitude da obra... Vale lembrar que Tsubasa tem 28 volumes, sem contar esses 2 completos de Tsubasa World Chronicle, que chegam no total de 30. Enquanto o Holic tem, se eu não me engano agora, vou dar os tomos, 19 volumes. É, eu tenho quase certeza que é 19 volumes. Fechou com 19 volumes, acho que no primeiro, Isso. E agora com esses novos já deve estar em mais volumes. Ele tá no terceiro volume de Holic Day, já tá publicando capítulos do 4º volume, no caso. Além disso, eu acho que é legal a gente avaliar que Tsubasa é um shonen. Sim, sim. Às vezes as pessoas olham Clamp e não imaginam, né, um shonen vindo da Clamp. E Holic é um seinen, né? O Holic é realmente um seinen. Ele é publicado numa revista seinen. No caso, você pode identificar fácil porque... Não só por causa das revistas, mas como não vem furigana junto aos kanjis. Então, é uma leitura realmente pra gente que tá com uma cabeça melhor pra entender certos conceitos. Tudo mais. É, até tu olha, a história de Holic é um pouco mais madura, né? Se tu pensar em algumas coisas que acontecem ao longo da história. A gente tá falando um pouco sobre essa parte mais de produção e de publicação. Vamos entrar realmente numa ficha técnica, tudo que foi produzido, né, sobre Tsubasa, sobre o Holic. E depois a gente realmente entra nas histórias de cada uma, dos personagens e como essas histórias se ligam. E até por que que é importante acompanhar as duas juntas, né? Por que que a gente não consegue separar uma coisa da outra? Exatamente. Começando por Tsubasa, a gente tem mangá, anime, filme, OVA, continuação. A gente tem muito material produzido ao longo desses anos. Tivemos o primeiro mangá, né, lançado na Weekly Shonen Magazine, né, da editora da Kodansha, que foi de maio de 2003 a outubro de 2009, com 28 volumes. É a maior obra, né, da Clamp em quantidade de tamanho. Uhum. Tem nenhuma que bate a Tsubasa, em questão de volume mesmo. Tivemos também o anime, né, lançado em 2 temporadas. Não assista, é só esse meu recado. Assista a primeira temporada, que até vai, mas a segunda, olha, não perca seu tempo não. Então, assim, são 2 temporadas de 26 episódios cada, né? Lançados em 2005 e 2006, né? Produzidos pela B-Train, lançado pela NHK, né? E esse foi o problema, né? A NHK, ela foi em... Sei lá, ela caiu de patinho nessa história, né? Eles acharam que era Sakura Card Captor 2, né? E não era Sakura Card Captor 2, então... tecnicamente... Não, assim, beleza. Tem ligação com Sakura? Tem coisas parecidas? Tem. A Sakura de Sakura Card Captor aparece... Oxi! Sim, gente, aparece. Spoiler. Mas aparece. Mas eu não vou contar mais detalhes que isso. O problema é que Sakura é uma história bonitinha, colorida, flores de cerejeira. Não tem nada pesado em Sakura Card Captors. Agora tu vai pra Tsubasa, tem gente perdendo o braço, tem gente perdendo o olho, tem coisas violentas, tem bebida alcoólica. Não é uma história pra criancinha, entendeu? Ainda mais pra NHK, cá que é uma TV estatal, ele tem que prezar pelos bons costumes dos japoneses, cara. Não pode mostrar isso não, gente. Mas o que acontece? Não foi só a NHK que foi responsável pelo fiasco que foi o mangá de Tsubasa. O anime. Perdão. Eu vou queimar no inferno por causa disso. O mangá é ótimo, leia, por favor. Mas o anime, cara, de ver só a primeira temporada, porque a segunda é um lixo. Metade dela é só de filler. O que acontece? A NHK foi uma filha da puta em relação a questão da censura, mas tem a maior responsável de tudo disso ter sido um fracasso, que é a B-Train. A B-Train é terrível. Se eu fosse listar, assim, quais estúdios de animação que eu mais odeio, você pode ter certeza que a B-Train estaria na frente disparada de todo mundo. Não é questão só de ser mal animado, é questão de ser mal animado, mal dirigido. Tanto que depois, né, todos os outros materiais animados que tem tanto de Tsubasa quanto de Holic não saíram pela B-Train, né? Foram todos pela Production ID. Até porque a B-Train largou mão também, né, do Tsubasa. É, mas graças a Deus. Vale a pena a gente também falar aqui o seguinte, a B-Train, ela é uma subsidiada da Production ID. Production ID. E aí, a Production ID, aproveitando até o gancho, foi quem produziu o filme de Tsubasa, mas foi também quem produziu o filme de Holic e toda a série animada de Holic. Sobre o anime de Holic, foram inicialmente 24 episódios na primeira temporada, com mais 13 na segunda temporada, que foi chamada de Holic K. Após isso, tivemos aí mais uns 4 ovais, 2 de Holic Shumug, que ocorreram concomitantes a outros 2 ovais produzidos também pela Production IG para Tsubasa, que é Tsubasa Shureki, e Holic Shumug, que são ovais irmãos, por assim dizer. E o ová que encerrou, entre aspas, o anime de Holic assim como anime, que foi Holic Ro e Holic Ro Adayumi. Isso, claro, fora o filme inicial, que foi o Manatsu no Yoru no Yume, ou Sonho de uma Noite de Verão, que foi que introduziu o Holic animado. Uma coisa que eu acho que é interessante entender também, eu particularmente eu não gosto muito das animações, assim, os animes tradicionais, eu gosto dos OVAs, né? Principalmente Tokyo Revelations, que primeiro que é o melhor arco da série, de um modo geral, sim, assim, Tsubasa, aquele que te faz, meu Deus, o que que eu estou vendo agora? Isso é incrível. Mas, como Tsubasa, o anime, e Holic, o anime, foram produzidos para emissoras diferentes, sim, né? Não foram feitos comitantemente, as histórias que no mangá, elas são paralelas e elas têm muita referência e troca de informação, e essas referências e trocas de informação ficam cada vez maiores, à medida que a história se desenvolve, desaparecem. Sim. Elas ficam com histórias meio isoladas, assim, uma coisa da outra. No anime de Tsubasa, ainda a Yuko aparece um pouquinho, até porque se a Yuko não aparecer, realmente não tem como se desenvolver a história. Mas em Holic, não tem referência a Tsubasa. E isso prejudica o roteiro, em certos aspectos, justamente por aquilo que a gente comentou no início. Chega um ponto da história que tu tem que acompanhar as duas histórias, porque senão tu perde frações de informação, fragmentos de informação que são importantes para te entender o que que está acontecendo, o que que está sendo desenvolvido, enfim. Então isso também, convenhamos, que deixa um pouco debilitada as versões animadas de Tsubasa e de Holic, por esses fatores, né? Sim, concordo plenamente. É assim, duas primeiras adaptações de Holic, que foram o Holic de 24 episódios e o Holic Cage de 13, realmente não há nenhum link com Tsubasa. Inclusive, os links que tem, que deveriam ter com Tsubasa, eles são removidos de uma forma a botar outras formas de enredo. Não que tenha ficado ruim, mas, assim, era melhor quando rolava a interação entre as duas obras. Porque aí valeria a pena você acompanhar uma e a outra. Não só uma ou a outra. Exatamente. A gente ainda tem, né, como o Cheirão falou, em 2013 e 2014, tanto Holic quanto Tsubasa, eles tiveram os mangás retomados, né? As histórias voltaram a ser produzidas do ponto onde pararam as primeiras versões do mangá e do anime. Então isso também é interessante. Não sei exatamente qual foi o motivo que a Clamp resolveu voltar com as histórias. Se foi porque a história tava fazendo muito sucesso e eles acharam que era legal voltar por causa dos fãs, ou se realmente já era algo planejado. Elas tinham planejado fazer essa pausa e já retomar novamente a história. Então eu ainda não entendo muito bem até o motivo delas terem retomado com as duas histórias. Minha opinião, como leitor assim do Clamp, é que nessa continuação há uma chave que é necessária ser descoberta para que o enredo de outras histórias comece a rodar. E eu pessoalmente acho, pelo que está acontecendo em Tsubasa World Chronicle, que isso tem a ver com Sansara, que é o ciclo da vida e da morte, entendeu? A questão de poder se reviver alguém morto ou não, que tradicionalmente, você não pode fazer isso na obra do Clamp. Você não tem as esferas do dragão pra reviver os mortos, entendeu? Até porque quando, no casos que tem alguma coisa referente a isso, sempre deu merda. Até sim. Porque nas obras aqui, de Tsubasa já fala assim que a ressuscitar é uma coisa muito pesada. Não é fácil não, gente. É uma carga grande, né? No mundo de Tsubasa, é um leak, ressuscitar alguém. Mas, assim, antes da gente continuar entrando até nesses detalhes, acho que as pessoas estão se perguntando, tá, mas que porra é Tsubasa e que porra é Holic, né? Sim. O que eles estão falando? Então, eu acho que é importante a gente fazer uma breve sinopse nessa parte. A gente não vai falar muitos spoilers. A gente só vai dar conceitos mesmo do que é Tsubasa, do que é Holic, até pra vocês entenderem o que é cada uma das histórias, quem nunca leu ou assistiu o anime, né? Entender do que estamos falando. Tsubasa, né? Eu acho que é o grande marco. É legal entender que na história a gente tem personagens que já existiam, né? Que é o Sakura e o Shuran, entre diversos outros personagens de outras obras da Clamp, mas eles são os principais. Shuran é filho de um arqueólogo que estava explorando as ruínas de um país chamado Clow. Oh, Clow, gente! Clow, já começou! Aí, ele é amigo de infância da princesa daquele país, que é a princesa Sakura. E o irmão da Sakura é o atual rei do país de Clow, junto com seu conselheiro, que é o Yuki. Um dia a Sakura vai até as ruínas que o Shaoran tava escavando e ela entra em transe e de repente surgem asas atrás dela. Essas asas se transformam em penas quando o Shaoran tenta agarrá-la, que ela está sendo arrastada para dentro de um círculo mágico. E essas penas se espalham por milhares e milhares de dimensões. Shaoran, segurando a Sakura, vai ao encontro do rei e do sacerdote, sendo que o rei estava todo ferrado depois de lutar com alguns robôs. E o sacerdote escolhe enviá-lo junto com a princesa para a Bruxa das Dimensões, onde eles encontram com mais duas pessoas: Kurogane, um ninja rebelado de um país que se assemelha muito ao Japão antigo, que se chama Japão também, ou Nihon, que foi enviado para a Bruxa das Dimensões por causa dos seus problemas de comportamento e para aprender o que é a verdadeira força. E Fai, que é um mago vindo do país de Stéris, que está fugindo do rei daquele lugar por motivos dele. Lá, eles são recebidos pela Bruxa das Dimensões, que é a Yuppie Chihara, de Holic, e recebem o Mokona, que é o último companheiro desse grupo, que vai fazer com que eles possam viajar por diversas dimensões atrás das penas da Sakura. Bom, já o Holic, ele conta a história do protagonista dele, que é o Watanuki Kimihiro, né? Que assim, ele é muito perseguido a sua vida, assim, por yokais, ayakashis, espíritos malignos, né? Porque ele é... O sangue dele é muito atrativo para essas criaturas. E durante uma dessas fugas, ele se depara com uma loja, né? Uma loja estranha, cuja dona é a Yuko Ichihara, né? A mesma bruxa das dimensões do Tsubasa. Olha aí a coincidência. Ou não, né? Ou não, né? Então, e lá ele descobre que essa loja, né? É uma loja meio diferente, porque ela é uma loja que atende pedidos. Então, se uma pessoa chega ali e tem algum problema com a vida dela, né? E ela quer resolver isso, e ela tem esse pedido, assim, eu quero resolver isso, a Yuko, ela vai e ela consegue resolver isso, atende esse pedido, só que com um preço, né, que é um preço que, mesmo valor, né, desse pedido gasto. Uhum. Ou seja, se for um pedido assim, mais difícil, mais impossível, né, o preço é muito mais caro, né. Então, a pessoa vai ter que sacrificar alguma coisa. E quando a gente sacrificar, não é dar dinheiro, né? É alguma coisa mais ligada à pessoa. Algum item, algum desejo, alguma emoção ligada à pessoa, né? Tem vários tipos, né? De tipos de pedidos que as pessoas querem e tipos de preços a serem pagos, né? Por exemplo, quando o Shuran chegou com a Sakura e apareceu o Kurogane e o Fai, a viagem multidimensional, né? Que foi o desejo deles, viajar por diversas dimensões e por diversos mundos, o preço disso era muito alto. Tanto que ela fala, vocês três vão ter que viajar juntos, vocês quatro, no caso, vão ter que viajar juntos, porque o preço disso, pra uma pessoa só, é praticamente impossível de ser pago. O Kurogane, ele dá a espada dele, que pra ele era o bem mais precioso. Quer dizer, cada um dá, na verdade, o seu bem mais precioso. Então, o Kurogane dá a espada, o Fai dar uma tatuagem que ele tinha e que depois é explicado o que, que significava a tatuagem, enfim, e qual a importância que essa tatuagem tinha pro Fai. E o Choran, ele dá uma coisa que não é algo palpável. Ele dá a relação dele com a Sakura, ou seja, mesmo que a Sakura repere todas as suas memórias ao longo da jornada, ela nunca vai lembrar do Choran. Então isso é um preço bem alto. E ao longo de Holic a gente vai vendo todos esses preços que são cobrados. Às vezes são coisas pequenas, às vezes são coisas grandes, às vezes são coisas que não fazem nem sentido, como quando a Yuko, ela pega a cadeira de bebê logo no começo da história. Então, cada coisa realmente tem o seu preço, e até a Yuko fala, né? Nada pode ser maior ou menor que o que vale. O preço, ele tem que ser exatamente igual ao valor do pedido. Não pode cobrar mais nem a menos, porque tem consequências, né? Tem que ser equivalente. Exatamente. E aí, no Holic, a gente vê, então, esse personagem, o Atanuki, vendo todos os acontecimentos, assim, que ele testemunhando a Yuko fazendo. E depois a gente descobre que esse personagem ele tem ligações muito mais profundas em Tsubasa, né? Mas o que acontece? Também vale a pena a gente falar que o preço que o Shaoran pagou, na verdade, não foi o preço só dele, porque a Sakura também pagou esse preço porque são as lembranças dela, no fim das contas. Então, ela tava entrando na loja e ia sair, assim, sem dar um pagamento equivalente. Por isso que foi a relação entre os dois, porque é uma coisa que os dois poderiam pagar pra poder viajar pelas dimensões. Sim, com certeza. E acho que o legal de entender a relação é que, a princípio, a gente olha, são histórias muito distintas, né? Uma tá falando de uma loja que atende desejos, e daí tu tem diversos tipos de desejos, que nem o Seiji falou. E esses desejos, eles são muito interessantes, assim. Acho que Holic é uma obra muito interessante de acompanhar, porque ela é muito madura. Então, tu tem algumas personagens e algumas histórias que são chocantes ali. Logo no começo, assim, sem querer dar muito spoiler, então falar de algo que é bem do começo, tem a menina que, por exemplo, ela tinha um problema de caráter que ela mentia compulsivamente, sim, né? Gente, e o fim dessa história é meio bizarro, assim, tipo, fica... Gente, isso aqui é realmente Clamp? A história termina dessa forma e, assim, termina de forma abrupta e no próximo capítulo segue, sabe? A vida segue. No anime isso já foi mais suavizado, já mostraram mulher viva no hospital e tal. Mas no mangá fica subentendido que ela morreu mesmo. Então, a princípio, essas duas histórias seguem formas distintas, né? O que eu gosto de dizer é o seguinte: Holic é como se fosse a equipe de produção de um programa ao vivo. Tá lá o Choran, o Kurogane, Fai, a Sakura viajando pelo mundo, e ele tem uma equipe de apoio atrás, fornecendo as coisas que eles precisam às vezes. Então, sim, no começo, essa ligação entre Tsubasa e Holic, ela é muito relacionada a Choran, a Sakura, o Fai, o Kurogane, eles estão com algum problema em algum mundo, eles precisam de alguma ajuda. Entra em contato com a Yuko, eles fazem um pedido, fazem um pagamento novo e fornece algum auxílio pra eles. Ou comunicações, algumas pequenas ter relações, assim, Yuko aparece do nada pra conversar, né? De acordo com a ligação que eles têm, porque a gente tem os dois Mokonas, né? Tu tem o Mokona branco e o Mokona preto, branco que viaja e o preto que se comunica. E, na verdade, elas, a princípio, as histórias não são um pouco conflitantes, mas a à medida que a gente vai vendo, a relação entre o Choran e o Atanuki e a Sakura, elas vão se interligando cada vez mais. E até os motivos pelo qual o Kurogane e o Fai também apareceram no mesmo instante na loja da Yuko, né? Todas essas coisas, elas vão sendo reveladas. E quem é a Yuko? Qual que é a ligação que a Yuko tem com o Mago Clow? Porque no começo da história de Tsubasa, quem era o rei, né? Quem era o pai da Sakura era o Mago Clow. Uh-huh. Isso. Quem era o pai do Choran era o Fujitaka, que era o pai da Sakura na história de Sakura Cardcaptors. Pode soar um pouco estranho, né? Mas se a gente lembrar de Sakura, o Choran é descendente do Mago Clow. E o Fujitaka, não sei se isso é spoiler, se eu posso falar, é que isso não tem no anime de Sakura, mas tem no mangá de Sakura. E se vocês escutaram o nosso podcast de Sakura Cardcaptors, talvez vocês lembrem. Na verdade, o Fujitaka, ele é metade da alma, né, do Mago Clow, junto com o Eryu. Então até faz um certo sentido o Fujitaka ser aparentemente o pai do Choran, porque o Choran, ele tem sangue do Mago Clow na história de Sakura. E ao mesmo tempo faz sentido o Mago Clow ser o pai da Sakura, porque na verdade, mais ou menos é, né? É, ao menos um pedaço da alma do Mago Clow é o pai da Sakura. Então, são relações diferentes, mas é bem interessante de acompanhar essas relações. E isso vai passando os capítulos e a gente vai ficando mais curioso de entender qual que é o verdadeiro papel do Atanuki. Que eu acho que o Atanuki, a gente no princípio não dá muito por ele, mas ele tem uma importância muito grande em toda essa trama que envolve as duas histórias, né? Que ele é o personagem principal de Holic, obviamente, mas mesmo em Tsubasa ele é muito importante. Então é bem legal de acompanhar. Então a gente tá falando uma história de viagem, né? Tsubasa é uma história de aventura, viagem, por isso que é um shonen, tem que ser um shonen, faz sentido ser um shonen. E Holic é uma história muito mais relacionada com os desejos íntimos das pessoas que buscam ou melhorias, ou modificações, ou passam por problemas. Então ela é uma história um pouco mais madura e séria, né? Acho que isso que é bem legal das duas histórias. E apesar dessas diferenças, elas se combinam muito, né? Sim. É, na verdade, eu falo que tem gosto pra todo mundo, pra quem quiser ver. Ou Tsubasa ou Holic, por exemplo. Tsubasa é uma história de ação, né? Então, se você gosta bastante de ação, vai ver Tsubasa. Vai ver lutas, vai ver duelos de espada, vai ver magias sendo lançadas, né? Tem uma complexidade também, por causa dos inúmeros crossovers que tem, né, nas obras da Clamp. Então, se você conhece várias obras da Clamp, você vai pegar esses crossovers. Olha, vem esse personagem daqui e vem daqui. Que maneiro, que curioso, que legal, né? Enquanto que o Holic é uma história de profundidade no bate-papo, no papo, sabe? Uhum. Você tem que prestar atenção na conversa do Holic. Ao contrário do Tsubasa. O Tsubasa, eu acho que você pode focar mais na ação, né? Você prestar mais atenção na parte de lutas e tal, né? Assim, tem a conversa também do Tsubasa, que é forte também, mas não é tão profunda quanto o Holic. Porque ele fala, assim, que no Holic, qualquer palavra, qualquer comportamento, qualquer atitude, qualquer desejo que você tenha, vai influenciar, cara, na sua vida. Vai gerar uma aura negativa. Essa aura negativa vai te perseguir, vai perseguir os outros. E pra você acabar com isso, você precisa fazer um desejo e pagar do mesmo preço, ora bola. Então, é curioso ver esse desenvolvimento desse papo em que você vê em Holic. Então, se você tá esperando uma história madura, sabe, como eu já disse, de um papo bem profundo, bem papo cabeça, sabe, vai ver Holic. Agora, se você quer mais ação, vai ver Tsubasa. Em relação ao tipo de violência de Holic e Tsubasa, só pra diferenciar, a violência que há em Tsubasa é uma violência, assim, muito mais gráfica. É tipo, braço arrancado, olho devorado, etc. Já a violência em Holic, ela é muito mais psicológica. Ela é muito mais subentendida. Você imagina o que aconteceu, você não necessariamente vê a coisa grotesca acontecer. E não apenas isso, como a violência de Holic é uma violência real. Sim. É uma violência que tu sabe que pode acontecer aqui na esquina. Sim. E também não é só violência física, é violência psicológica. Nesse sentido, o Holic, ele é mais profundo porque ele é muito mais palpável, muito mais real, né? Sim, nesse fato, realmente. Antes da gente abordar um pouco mais alguns detalhes da história, eu acho que é importante a gente apresentar os personagens. Três desses personagens principais, ou quatro, se a gente considerar o merda do Mago Glow, eles são personagens, assim, dos fixos, né, que a gente pode dizer, dos que aparecem constantemente na história, e dos principais. Eles são já de outras obras, que é o caso da Sakura, do Shoran e do Mokona. E a gente tem outros personagens que são inéditos dessa obra, mas todos têm as suas motivações, as suas características. Então, eu acho que é importante a gente apresentá-los pra vocês, pra gente também entender um pouco qual que é o papel de cada um na história. A gente vai começar com os personagens de Tsubasa, depois a gente passa pros personagens de Holic, pra ficar um pouco claro o que é cada coisa. Então, vamos lá. Sobre o Shaoran, ele é um garoto gentil e que fala de uma maneira muito polida, usando o Keigo, que é a linguagem extremamente formal, assim, japonesa. Ele é filho adotivo de um arqueólogo que passou por muitos países até chegar no país de Clow e trabalha fazendo as escavações das ruínas de Clow, que era o sonho do pai dele até ele morrer. Eu acho que é isso. O Shaoran, ele é o protagonista da história e ele que é o primeiro a chegar na loja da Yuko, junto com a Sakura, pra fazer o pedido dele para salvá-la, pagando por isso o preço da relação entre os dois. Vale lembrar que o Shaoran, ele gosta muito, né, da próxima personagem, que é a Sakura, né, e assim, tem um zelo danado, e quando vem esse problema no começo da história, ele se sacrifica e decide ajudar muito, né, a Sakura. Eu vou ajudar você sacrificando tudo o que eu preciso, né, pra te ajudar a resgatar as suas memórias que ela perdeu. Só... Eu acho que isso mostra muito da personalidade do Shuran, né? Que ele é uma pessoa muito determinada e focada. Aconteceu um problema, né? A Sakura perdeu as memórias. Ele se decidiu, não, eu vou proteger a Sakura e eu vou salvá-la. E ele vai, e isso pra ele é o que importa, né? Sim. Ele se foca nisso. A Sakura é a pessoa mais importante pro Shaoran, entendeu? É, não só por ser uma amiga de infância dele. Até porque o pai, como o pai dele morreu, ele não tem mais ninguém, né? Realmente a Sakura é a vida dele ali naquele momento. Sim. É engraçado a gente ver, né, que o Kurogane, ele começa a respeitar muito o Shoran ao longo dos capítulos, né? Sim. Porque ele percebe a coragem, a determinação e a força de vontade que o Shoran tinha pra resolver os problemas, mesmo que às vezes o Shoran não soubesse lutar tão bem, depois ele vai melhorando com o tempo. E isso que é impressionante, né, do Shoran. Eu acho que ele tem um pouco da personalidade, assim, do Shoran, do Sakura Card Captors, mas com algumas pequenas modificações, assim, a gente consegue perceber a diferença entre eles, assim. Sim, sim, sim. A Sakura, no começo da história, a gente não consegue entender muito bem como é a Sakura, né? Porque a Sakura é uma... Assim, mostra um pouquinho dela antes de perder a memória, a gente consegue ver que ela é uma menina super alegre, super cheia de vontades, ela faz o que ela quiser, mesmo que o irmão dela brigue com ela, né? Ela não se importa muito com isso. E ela é super alegre, ela gosta muito do Shoran, ela ia falar pra ele que gostava dele até dar a merda, né? Sempre assim. Sim. Quando ela perde as memórias, né? Que é logo no começo da história, um pouco complicado, porque como a Sakura, ela tá vazia, isso é, literalmente, ela está vazia, ela não tem memória de nada, ela mal sabe quem ela é, ela não tem vontade própria. Porque ela não tem alma, a alma dela foi, tipo, embora. A alma dela se dissipou por diversos mundos, né? É. Ela, aos poucos, assim, à medida que eles vão resgatando as penas, né, ou seja, os fragmentos de memória dela, e ela vai se recuperando, a gente consegue perceber que a Sakura, ela é alegre, ela é feliz, ela gosta muito do Mokona, e ao mesmo tempo, ela também é determinada, né? Ela também é uma personagem forte, tanto que tem um certo momento que ela toma os problemas pra si mesmo e ela vai sozinha. Sim. Porque ela não quer mais prejudicar ninguém, ela não quer que os outros se machuquem por causa dela. Então, ela é uma personagem muito boa, que no começo a gente não entende muito isso, porque ela ainda não é ela mesma. A Sakura tá vazia. É, ela era a donzela em perigo. Entendeu? Ela reverteu esse quadro e passou a ter um papel mais de protagonismo, quando ela fez determinadas escolhas. Vamos lá, o próximo personagem é o Kurogane, né, que assim, ele é um ninja. Kurorin? É, meio tsundere também, eu acho. Kurotan. Totalmente. Kurorin. Então, mas ele é Kurodere. Ninja, né, no país dele, né, o Japão, mais antigo, mais de samurais, né. Feudal, né. Ele é um cara meio violento, né, que matava um monte de gente, é um ninja muito habilidoso, muito forte, mas que a princesa, né, a quem ele servia, ele ficava preocupada com ele, porque ele tá matando demais, assim, não tem nenhuma noção da vida, sabe, nenhum respeito pela vida. Então, por isso que ela manda o Kurogane pra Yuko, né, pra que ele possa reencontrar o que é a verdadeira força, afinal de contas. E o Kurogane, ele tem um pedido também, porque ele quer voltar pro país dele, né? Mas ele acaba tendo que acompanhar todos os personagens, né? Sakura, o Shoran, né? Toda essa jornada, né? Pelos mundos. Então, assim, até que ele consiga atingir o pedido dele, se for atendido, né? Que ele voltar pro mundo dele, ele tem que circular por vários mundos. E lá ele vai encontrar a verdadeira força, né? Que é o que a princesa Tomoyo queria que ele encontrasse. Ora bolas. Sim. E, assim, ele é um personagem que, a princípio, ele parece aquele cara que não se importa com nada e ninguém. Mas com o tempo ele começa a ter sentimentos em relação aos demais personagens que estão no grupo e começa a agir de uma forma meio paternal, começa a proteger como se fosse o pai da família. Eu particularmente eu gosto muito do Kurogane, eu acho que ele é o meu personagem favorito. Kurogane, eu acho que de todos, ele sempre foi o mesmo do começo ao fim. Sim, sim. Ele, obviamente, ele se abre mais pros outros personagens, mas a personalidade dele e quem ele é, ele foi do começo ao fim a mesma pessoa. O que a gente não pode dizer do Fai, né? Que o Fai, ele é um ser mais misterioso. Sim. O Fai, aparentemente, assim, só pra situar um pouco, ele é um mago, né? Como o Xerão falou na sinopse. Ele vem de um mundo, ele foge de um mundo porque o objetivo dele é nunca mais voltar pro país dele. Ele quer ficar de lugar em lugar, de mundo em mundo, e nunca mais retornar ao lugar de onde ele veio. E o Fai, aparentemente, parece ser um cara assim, meio bobão, assim, sabe? Tá sempre sorrindo, sempre alegre, sempre feliz. Fica provocando o Kurogane toda hora. Uhum. Mas, na verdade, o Fai, ele é o personagem que tem mais coisa a esconder, né? Ele tem a história, o passado dele é pesado. Poxa vida. E ao mesmo tempo, a importância que ele tem, qual que foi o papel que ele desempenhou na trama, né? Junto com a Sakura, com o Chorão, quem ele é e o que, que ele representa. Eu vou dizer bem, sendo sincero assim, eu sabia, obviamente, quando tu vai lendo a história, tu sabe que ele tem algum passado, alguma coisa que ele não tá contando no começo. Mas eu não esperava que fosse ser tão pesado a história dele. Tanto que é um dos capítulos que eu mais gosto, também é o capítulo que conta a história do Fai. Assim, é uma parte da história, um arco da história sensacional. Assim, que muda muito a visão que a gente tem das coisas e do que a gente esperava de Tsubasa. Eu acho que nisso que realmente... A Clamp, ela se superou, porque a história, ela é cheia de reviravoltas, assim. Tu tá começando a criar uma zona de conforto e eles vêm e mudam os conceitos da história e quem é quem, né, e o que é o quê. E o Fai é um personagem que é perfeito nesse sentido, assim, pra gente entender o quanto a gente não pode esperar tudo pela aparência, né? Quem é quem ali, o que cada um faz, é meio complicado de determinar no início, só pelo começo da série. Sim. Sim, sim. O Fai, ele é um personagem realmente muito... Ele tem muitas camadas. É. Por trás, assim, de um... De repente, um semblante alegre, feliz, todo bobo alegre, ele esconde esse passado terrível que ele tem, e que foi ocasionado, em grande parte, por causa do vilão da história, que se chama Feio Angry. Que é um personagem que a gente vai introduzir também, mas depois do Mokona. Mokona é Mokona. Simples assim. Mokona é o mandio branco. Mokona e suas 108 técnicas, né? Secretas. Mokona tem 108 técnicas secretas que ele não mostrou até hoje, todas elas. Eu acho que Tsubasa só acaba quando ele mostrar 108 técnicas secretas dele. Voltando ao assunto, Mokona, ele é um bichinho fofinho que foi feito junto ao irmão dele, ou dela, que é um Mokona também. São dois Mokonas. Um preto e um branco pra gente distinguir, o de Tsubasa é o branco. Sim, e eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, do Mokona que criou o mundo de Heihart. E eles foram criados pelo Mago Klo e pela bruxa Yuko Ichihara. O Mokona branco, ele tem como habilidade o poder de atravessar as dimensões, sem que tenha um uso específico e tal. Ele atravessa dimensões contando com que o requisito seja que não tenha mais pena nenhuma naquela dimensão para ser resgatada. Fora isso, temos o outro Mokona, que é o Mokona preto. Esse Mokona, ele vê coisas sobrenaturais, tipo fantasmas, ayakashis, e os dois se comunicam um com o outro, apesar de um estar numa dimensão diferente do outro. Eles são telefone de Tsubasa e Holic, basicamente, gente. Telefone e teletransporte. Literalmente são um telefone sem fio. E não só isso, como eles conseguem enviar itens um pelo outro. Ou seja, a barriga deles, entre aspas, está ligada. Agora, sim, se eu fosse o Mokona branco, eu ficaria muito puto com a Yuko. Porque o Mokona branco, ele tá viajando, ele tá vendo os amigos ralando, se machucando, quase morrendo, alguns somem também. E o Mokona preto tá lá bebendo, fazendo nada, zoando, curtindo a vida. Cara, que sacanagem com o Mokona branco, pô. É verdade. E por fim, temos aí o grande vilão da história, que é Feio Angry. O Feio Angry, ele é um mago negro, também chamado na história de Rei Negro. E ele tem como objetivo obter os meios para atravessar o tempo e espaço, de acordo com a vontade dele. Ele tem objetivos, assim, bem específicos com isso, mas que não são revelados a priori na trama. Só lá pra frente que passa a ter uma ideia do que ele almeja fazer. No começo é muito confuso, né? Porque a gente, em alguns capítulos, a gente vê ele aparecendo, né? Mas sim, a gente sempre fica, tá, mas o que que ele quer? Por que que ele tá fazendo isso, né? Qual que é o objetivo? Era muito difícil da gente realmente entender quem ele era e por que que ele estava fazendo aquelas coisas, né? Ele demora pra se revelar e demora pra gente realmente entender qual que era o real objetivo do Feio Angry. E até assim, tipo, novamente, né? No fim das contas, o que interessa saber, tanto em Tsubasa quanto Holly, é que o Mago Klo é um filho da sim, puta. Sim! O Mago Klo é um filho essa da puta! Essa é a única coisa importante de se saber sobre essas duas histórias. Não importa qual universo seja, não importa qual obra da Clamp seja, o Mago Clow sempre é um filho Sim. da puta. Ponto. Esse cretino, maldito. Isso aí é fato em conteste, cara. Isso aí, é, o Mago Clow é sempre culpa dele, é sempre o filho da puta que tem um dedo por trás de tudo. Eu gosto de ver logo no começo, quando a Yuko tá falando do Mago Clow, que ela diz, eu não gosto dele. Tipo, eu não sei como que um cara como aquele conseguiu criar criaturas tão fofinhas, né? A Yuko, a princípio, não gosta do Mago Clow. Pelo menos ela fala que não gosta dele, Sei. Né? Então. Sei. Isso é meio contestado, mas enfim. Fator, a gente pode voltar pra Holic, no sentido de que a ligação entre Holic e Tsubasa é muito mais profunda do que apenas a questão da loja de desejos, né? Aqui nem eu falei, a Yuko, ela tem uma relação muito profunda com o Mago Clow, e até mesmo com o Fei Wang Reed, né? Isso aí a gente vai entendendo aos poucos. Mas ela tem uma ligação muito profunda com o Mago Clow, e eles, na verdade, já estavam preparados pra receber o Shoran e a Sakura, tanto que o Mokona, né? Os dois Mokonas, eles foram criados pela Yuko e pelo Mago Clow justamente para aquele momento, né? Pra quando o Shoran, a Sakura, o Fai e o Kurogane chegassem na loja da Yuko. Isso que é mais interessante, porque na verdade já se sabia, eles já tinham uma noção do que iria acontecer e eles simplesmente se prepararam pra quando isso acontecesse. Sim. Agora, sabe o que é impressionante? Eles viram tudo. Como eles conseguiram? Cara, olha, essas partes de adivinhação é sempre uma bosta. Porque em Sakura foi a mesma coisa. O Mago Clow sabia de tudo. Ele só quis fuder a Sakura, sabe? Tipo, olha, eu não quero falar sobre o Mago Clow. Tem umas coisas que me irritam. Tipo, o Fei Yun Reed. Eu sabia que isso ia acontecer, então já preparei isso anteriormente. Ah, mas eu sabia que isso também ia acontecer, então já preparei isso anteriormente. E a Yuko também, cara. Porra, mas às vezes é um recurso meio chato que me irrita, sabe? Ok, beleza, são pessoas poderosíssimas que podem ver o futuro, ver o mundo, né? Mas calma lá, amigo. Calma lá. Sim. Então, partindo pra Holic, né, esses personagens que a gente mencionou no começo são os personagens de Tsubasa, né? Então, a trama gira em torno deles e à medida que eles vão viajando por diversas dimensões, a gente vê outros personagens. Boa parte deles são personagens que já existem em outras obras da Clamp, como o Toya, o Yukito, a Tomoyo. Tem personagens que eu não lembro o nome, mas a gente tem personagem de X, tem personagem de... Tem de Rei Arte. Rigveda, de Jobi. A tia aparece logo no começo. Então, a gente tem muitos personagens de diversas outras obras da Clamp. E na maioria das vezes, eu não lembro assim de muitos personagens inéditos, mas na maioria das vezes são os mesmos personagens já do universo Clamp em diversas situações diferentes. Então, a Tomoyo, por exemplo, a gente já viu ela em mais de um mundo, em situações diferentes. Não, e tem outros que eu realmente não sabia. Eu não tinha lido no mundo outras obras da Clamp. Tipo, Sim. a lenda de Chunhyang. Eu não tinha lido. Olha que legal, é o Duclon, Clamp de School Defenders. Eu também não sabia disso, aí eu fui descobrir. Olha que legal, tem esse personagem, por aí vai, né? Tem outros Exatamente. Que a gente vai descobrindo, né? É legal, a gente consegue ver como a Clamp, ela idealiza o universo, né? Essa questão das diversas dimensões e mundos paralelos com pessoas semelhantes e ao mesmo tempo não. Isso é bem, bem legal. Mas daí, se a gente for pra Holic, Holic até aparece personagens que são de outras histórias, mas numa escala menor. E Holic, eu acho que usa muito mais a referência, assim, tipo, coisas que a gente encontra na loja da Yuko, né? Ah, as orelhinhas da Ti, o báculo da Sakura... Embora, tipo, eu devo te dizer que houveram duas vezes que houveram um crossover. Ah, não, sim, tem crossover. Sim, que é crossover sim. mesmo, que não é, tipo, personagens diferentes, não. São pessoas que existem naquele universo, naquele momento, que no caso, o pessoal de Goho Drug, que é o Kazahai e o Rikuo. Sim. E o pessoal de Tsuki, da Karasuki, no caso, o casal principal. A minha dúvida é, esse universo de Holic... Ele se passa no mesmo mundo de Sakura Card Captors? Ou não? Ou ainda é um mundo diferente de Sakura Card Captors? A princípio eu quero acreditar que sim, né? Então, só que no futuro, né? Essa é uma grande dúvida e é uma dúvida muito pertinente. Porque o que acontece? Depende muito com qual teoria você trabalha em relação a certos spoilers. que eu não vou tratar agora. De toda maneira, vou aproveitar e puxar o gancho para um outro assunto que eu queria até comentar mais cedo. Em relação a esse negócio das almas serem iguais, não é necessariamente que sejam a mesma alma, mas é a mesma coisa. Porque o que acontece? O Clamp, eles usam o kanji de Onaji para descrever essas almas como iguais. E não é uma interpretação errada, só que o Onaji que o Clamp costuma empregar é de ser tipo igual, tipo, é a mesma coisa, tipo, uma cópia perfeita. Foi mais ou menos nesse sentido, porque senão nós teríamos aí três divisões, que seria o corpo, que o corpo tem memórias, no caso do Clamp. Sim, isso fala toda hora. A alma e o coração, sendo que inclusive em Tsubasa, no primeiro momento, quando a Sakura perde as penas dela, que são as memórias dela e tudo mais, é dito que ela perdeu o coração dela. E no Furigana você lê Tamashi. Era o contrário, era Tamashi e no Furigana você lia Kokoro. Então, o coração e alma são uma coisa só, entendeu? Então, não há como você copiar a alma de uma pessoa para outra. Você pode até tentar fazer isso, mas vai ter alguns efeitos indesejados. Bom, mas a gente então falando um pouco dos personagens de Holic, né? Começando, obviamente, com o Atano Kikimihiro, que é o personagem central dessa história. Ele é um órfão, né? Ele, desde sempre, ele é perseguido pelas Ayakashis, pelos espíritos, fantasmas malignos. E ele, obviamente, odeia isso, porque ele... Até porque gera situações meio constrangedoras dele ficar gritando no meio da rua sozinho. Uhum. Né, e ninguém entender o que é aquele moleque maluco e tal. Ele, por ter crescido sozinho, já que os pais faleceram e tudo mais, ele é muito bom com atividades domésticas, né? Ele limpa, gosta de fazer atividades domésticas. Ele é bom cozinheiro. De um modo geral, ele procura se dar bem com as pessoas. Tem uma personalidade meio irritadiça, assim, às vezes, né? Ele tá sempre brigando com a Yuko, com o Mokona, porque estão sempre pedindo cerveja e mais bebida e mais saquê e mais comida. E ele é tipo a empregada doméstica da casa. Ah, eu gosto da minha reação dele. Porra, mamãe, mais bebida, mais isso aqui. Tá bom, vai, tá bom. Ele reclama, mas depois vai fazendo as coisas. Ele é um personagem que, aos poucos, a gente começa a ver que tem algumas coisas estranhas nele, né? Do tipo, ele prepara uma comida, mas na verdade ele não consegue sentir o sabor da comida. Sim. Ou as memórias que ele tem dos pais dele são confusas. O Atanuki, ele é um personagem muito curioso, porque em princípio ele não parece realmente ter nada demais, e aos poucos a gente vai entendendo qual que é a verdadeira ligação com essa história central que une Tsubasa e Holic, né? Sim. Porque a gente acha em princípio que a ligação das duas histórias é por conta da Yuko, mas na verdade Sim. Não é só por conta da Yuko. O Atanuki, ele é muito central nessa trama e ele é muito Sim. importante. E o Atanuki, ele é, digamos assim, que o Atanuki tem uma pessoa que é mais próxima a ele do que qualquer outra pessoa. Vamos dizer assim. Sim, sim. E olha os mistérios dele. Já olha, por exemplo, o sobrenome dele, que é escrito em kanji como 1º de abril. Não é à toa esse sobrenome. Depois a gente vai descobrir por que ele tem esse sobrenome, né? 1º de abril, vocês, eu acho que sabem o que significa no universo da Clamp. 1º de abril não só é o aniversário, assim, do grupo, como é o aniversário também da Sakura e também desse Shaoran, de Tsubasa. E quando o Atanuki se apresenta, né, o pessoal que tem poder já fala: ah, é 1º de abril que se escreve. É, mas como você sabe, né? Olha aí. E ele fica questionando. E é interessante que a gente vai descobrir essas ligações, né? Porque o 1º de abril com todos esses personagens. Sim. E o Atanuki, ele tem... Ele é muito relutante, principalmente se a gente pega a relação dele com o Domek, né? É, tipo, bem conflitante a relação dos dois. Uma dupla de comediantes. Eu não sei, se o Atanuki, eu acho que a personalidade dele é muito, muito interessante dentro da história. A forma como ele fica revoltado com as coisas e as reações dele pra tudo, assim. Sempre reações exaltadas, não, né? É um personagem que eu adoro, né? Esse tipo, porra. Tá, ele tem os seus mistérios, mas ele é muito legal, muito engraçado. Ele é muito escandaloso em alguns momentos, assim. E depois ele aceita as coisas. O engraçado é que ele tem mistérios que ele mesmo desconhece sobre ele. Sim, com sim. certeza. Mas vamos partir agora para a Yuko, a bruxa das dimensões. A dona da loja. Minha personagem favorita de toda a Clamp. Eu também. Pra mim, a melhor dupla da Clamp é a Yuko junto com o Mokona Preto, gente. Pois dupla é. Sensacional. Eu tava relendo o Holic pra esse podcast, eu tava me divertindo, lendo, porra, vendo a Yuko, as atitudes dela, como ela zoa o Atanuki, ela pega no pé dele, depois, pô, ela é muito legal e é muito engraçada e é muito poderosa também. É, isso que eu acho que é o mais interessante, né? A Yuko, ela rivaliza, né, com o Mago Clown nesse, no sentido de poderes. Ela é muito poderosa e ela é muito... É, na medida que ela é poderosa, ela é maluca, né? Sim. Isso que é sempre bom de entender. É um bom contraste. Enquanto a gente achou o Mago Clown filho da puta, a Yuko a gente acha muito legal. Sendo que a Yuko também é bem filho da puta. É, também. Ah, sim, também. Com certeza. Mas é que, convenhamos, a Yuko pelo menos é carismática, né? Já o Mago Clown não. É porque o Mago Clown é meio ausente, digamos assim. É. Mas enfim, Yuko Ichihara não é o nome verdadeiro dela, óbvio. Até porque logo no começo, quando a Tanuki se apresenta, ah, meu nome é Tanuki Mihiro, ela fala, né, você deu seu nome verdadeiro, quer dizer, tu tá dando a oportunidade de alguém com poder controlar, né, a sua vida. Se ela sabe o seu nome, ela tem poderes sobre você, então ela obviamente não revela o seu nome verdadeiro. É, não só a questão do nome verdadeiro, mas também a data do aniversário permite que a pessoa tenha controle total sobre o seu destino. Então, são informações muito sigilosas, você não pode sair dizendo pra qualquer um. A Yuko também é bom falar que ela é uma personagem mais velha do que a gente imagina, né, na verdade. Sim. Até porque ela conheceu o Mago Clown desde antigamente, mas também tem esses mistérios, né, de como assim ela é tão poderosa, ela consegue influenciar o tempo também, né, de que ela não envelhece, né, mas a gente descobre depois os motivos, ora bolas. Mas assim, a gente nota como ela é tão poderosa porque ela consegue atender vários pedidos, né, de uma forma até que possível, né, até que coisas que seriam improváveis ela consegue, apesar de que ela sempre obedece aquela lei de que precisa atender um pedido. Esse pedido tem um custo. O custo é você vai ter que gastar algo de mesmo valor. Não é uma coisa material, exatamente dinheiro, como já disse, pode ser qualquer coisa, uma emoção, um sentimento, memórias, né? Memórias sem poderes. E aí a gente vai notando, né? Então, a importância dessa personagem, como que ela influencia tudo no universo da Clamp. Não só Tsubasa, na minha opinião, é tudo mesmo. E eu acho que ela foi um personagem criado pela Clamp, obviamente, pra dar suporte mesmo pra Tsubasa, né? Então foi muito interessante ver toda essa construção dessa personagem. E você vê que é um personagem tão poderoso que é tão marcante pra o universo da Clamp, que eu acho que é mais marcante ainda do que o Atanuki, né? O Okura Preto eu meio que já apresentei, então não tem muito ponto em apresentá-lo de novo. Bêbado, boa vida, parceiro de bebida da Yuko, né? E nisso, a gente saindo um pouco da loja, a gente tem o Domeki, né? O Domeki, ele é um colega do Atanuki na escola, e eles... Em princípio, o que a gente percebe é que eles não se gostam. Sim. Não, o Atanuki não gosta do Domeki. É, e o Domeki, por tendência, acaba, né, não gostando dele também, né? O Domeki também não ia com a cara do Atanuki. E assim, isso é depois até explicado, né, qual que é a relação dos dois. Mas o Domeki, o avô dele era um sacerdote de um templo. Vamos dizer assim, o Domeki é um cético, né? Ele não acreditava nessas coisas sobrenaturais. Até ele realmente começar a não vê-las, mas... Interagir com elas. Interagir com elas. E o Domeki, ele é muito importante pro Atanuki, no sentido de que o Domeki, ele afasta, ele protege o Atanuki desses seres malignos. E justamente por isso, na verdade, já falam logo no começo, né? Essas criaturas, percebendo essa importância que o Domeki tinha, eles fizeram com que o Atanuki e o Domeki não se dessem bem. Então, muito dessa implicância que os dois têm inicial foi criada pra justamente afastá-los e o Atanuki ficar desprotegido, né? Sim, então... porque o que acontece, a princípio, a única proteção que o Atanuki tinha era justamente o Domeki e as habilidades dele como arqueiro e também os dons dele sobrenaturais de purificação. Isso não era interessante para as Ayakashis, que queriam, assim, devorar o Atanuki por inteiro. Em contrapartida, a gente tem a Himawari, porque o Atanuki é apaixonado, que na verdade ele deveria se afastar da Himawari. Sim. Mas é a deusa da sorte, ou não, né? Só fica constatado que sempre que dá alguma merda com o Atanuki, a Himawari tá gente, é impressionante como ela atrai merda pro Atanuki, assim. Então, assim, ele deveria se manter afastado da Himawari, mas ele é apaixonado por ela e ele não consegue evitar, vamos dizer assim, se aproximar dela. Sim. Eu acho muito legal a relação dos três, assim, em termos de amizade e as coisas que vão acontecendo ao longo dos anos, assim, e dos capítulos, né? Como que vai modificando a relação dos três e o que, que cada um representa dentro da história. Sim. Música que é importante a gente mencionar alguns conceitos que existem nesses dois universos, né, de Holly e Kitsubasa, e que não são conceitos exclusivos, né, dessas duas obras, mas são conceitos que são presentes em todas as obras da Clamp, e o primeiro é justamente o Hitsugen, né, que é essa ideia de que nada acontece por acaso, tudo foi pré-determinado, tudo tem um motivo, né, tudo é inevitável. Sim. Inevitável, exatamente. A gente viu muito esse conceito em Sakura, né, é muito mencionado isso em Sakura Card Captors, e obviamente em Holic, principalmente, a Yuko, ela adora falar sobre isso. Sim. Tanto que é aqui no Holic que você estabeleceu com mais força, né, essa frase, né, não existem coincidências nesse mundo, tudo é inevitável, do Retsuzin. E eu acho que é uma coisa fascinante, porque as coisas se encaixam no fim das contas. Outro dos conceitos, né, foi algo que a gente já mencionou, que é a importância dos nomes e das datas e o quanto isso tem poder e influência. Eu acho que isso tá muito ligado de onde vem a origem das magias que a Clamp se inspira, né, pra criar as suas histórias. Então eles têm muito da magia oriental, magia chinesa, pra criar seus conceitos. E até coisas de alquimia mesmo e de importância que a gente consegue ver pra história. Eu acho que é interessante porque por trás desse lance assim de ocultar nomes e tal, que acontece muito, há a intenção de se proteger. Em tese, o Watanuki, ele tem uma proteção meio tripla. Mas isso eu não vou abordar muito nesse caso. O que acontece? Não só a questão dos nomes, mas também a questão, por exemplo, de assinaturas, de círculos mágicos. É, você vê, há uma variação do círculo mágico do Clow, usado em Katsukato Sakura, em Tsubasa. No caso, o círculo mágico que o sacerdote Yukito usa, ele possui um brasão da lua como brasão principal, ao Sim. invés do brasão do sol, pra poder se aproveitar da magia dele, que é uma magia de lua. É, até no caso o Yui, né, que era o personagem da lua em Sakura Card Captors, né? E teoria, Yukito e Yui são a mesma figura. Sim, eles são a mesma coisa. Só que o estranho é Yukito existir em Tsubasa e existir em Katsukato Sakura. Porque o que acontece? Como é que Yukito de Tsubasa existe se Yukito de Katsukato Sakura é uma criação? Então, né? Então, às vezes eu fico pensando em que sentido que o Yukito é uma criação a ponto de... Será que ele não foi, na verdade, um recipiente? Uma pessoa, um ser que existiu e que simplesmente colocaram o Yui dentro? Eu não sei, é muito complexo essa relação, né? Porque todos os outros personagens, então, por exemplo, a gente não vê novamente o Kero. A gente não tem novamente esses seres mais criados, né? Esses seres se ficam na obra original. Mas o que a gente tem são personagens que realmente existem, né? Então a gente tem a Sakura, a gente tem o Shoran, a gente tem o Toy, a gente tem a Tomoe, a gente tem outros tantos personagens de mundos paralelos. Agora, as criações realmente parecem não fazer muito sentido, né? Até o próprio Mago Clow, em teoria, é o mesmo Mago Clow, né? Sim, é o mesmo. Ele é o mesmo Mago Clow. Esse não mudou mesmo. Esse, no que as obras que a gente viu, é ele. Único, exclusivamente ele. O único Mago Clow, diferente dos milhões e milhões de Sakuras e Choranos que existem por aí. Por favor, né? A gente para de chorar. Vim chorar em Sakura. Tinha uma hora que eu não aguentava mais, eu não sabia mais quem era aquele. Eu me perdi em algum momento. Tem uma hora que tem dois Choranos e duas Sakuras na mesma cena. Gente, para com isso! Mas é até nesse conceito, né? E é aquilo que um pouco que o Shoran falou. A Yuko fala, logo que o Shoran e o Fai, o Kurogane, eles chegam na loja, a Yuko fala, ó, vocês vão encontrar outras pessoas que vocês provavelmente já conhecem, mas que não são exatamente a mesma. E que elas podem ser aliadas ou não. Apesar de que, no fundo, o que eu percebi é que a essência desses personagens permanece a mesma. A Tomoe, independente do mundo que eles vão, a Tomoe continua simpatizando e gostando da Sakura. Não importa qual seja esse universo. E, aliás, a Tomoe continua sendo rica, né? Não importa qual seja esse Isso universo. Isso é verdade, né? Mas, então, é interessante ver também, como a gente já falou, que se você encontra várias pessoas que são iguais em mundos diferentes, é isso o recurso que a Clamp adotou para botar os seus crossovers, né? Então, você vê as várias histórias, por exemplo, no Tsubasa. Eu vou aproveitar pra falar vários países. Ó, então, tivemos, por exemplo, no começo, na República Hanshin, né? Eles encontraram um personagem de X, personagem de Rei Art. Depois, na história seguinte, no país Koryu, né? Eles encontraram personagens lá da lenda de Shun Hyang. Aí depois vai no país de Jade e encontra a Princesa Emerald, lá de Rei Art. Só que ela tá com outra personalidade, outra forma, né? O país de Outo também. Nossa, teve um monte de personagens aí de outras histórias. X, o Nucleon Clamp School Defenders, RGV, da Clover, Showbiz. E por aí vai, Shara Country, País de Shara, País de Shura, né? São personagens de RGV, da... Tem os personagens que também são as cartas da Sakura, personagens personificadas com pessoas mesmo. Olha aí que maneiro, né? E por aí vai. É bem fascinante essa gama de possibilidades que Tsubasa e Holic fizeram a gente descobrir de outras obras da Clamp, né? E até, assim, vamos pensar de uma forma mais comercial, gente. À medida que elas apresentam personagens de outras obras, isso estimula a venda de obras antigas da Clamp. Na medida que estimula pessoas que ficam curiosas sobre personagens pré-existentes e ficam instigadas a debater e a pesquisar sobre essas obras mais antigas. Isso, comercialmente falando, é uma estratégia impressionante. Até, vamos lá, a gente tá falando de duas obras grandes, né? Tsubasa com 28 volumes e Holic com 19. Agora tem mais volumes, mais capítulos sendo lançados, mas se a gente pensar no que já foi finalizado. Gente, elas conseguiram fazer por 10 anos que as pessoas comprassem duas obras diferentes. Sim, sim. Justamente porque tu precisava acompanhar as duas. Em termos de marketing, isso é incrível. É, pode ser um tiro no pé a ponto de, tem que acompanhar duas, eu não vou acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, faz com que mais gente se interesse por duas obras e não leia alguma ou outra. Foi realmente um trabalho muito bem pensado, né? Por parte da Clamp, no sentido de criar uma história, um enredo que conectasse duas histórias distintas e que também trouxesse personagens já utilizados, universos, ideias já utilizadas antes, com uma nova cara, com uma nova roupagem e com tramas muito mais profundas e elaboradas do que anteriormente. Porque, por exemplo, Sakura Card Captors, que acho que é a grande referência dessa história toda, é Sakura Card Captors, não tem como evitar isso. Enfim, pô, o personagem principal de Tsubasa é a Sakura e o Shoran, não os mesmos, mas enfim. Uhum. O que a gente consegue perceber de Sakura Card Captors é que é uma história legal, é uma história muito bem construída, mas não deixa de ser uma história um tanto quanto bobinha, vamos dizer assim. Em compensação, Tsubasa trouxe uma maturidade, e Holic principalmente, trouxe uma maturidade pra trama muito bacana, sim, né? Elas reaproveitaram personagens que eram muito queridos, e que poderia ser um risco, né, tu reaproveitar personagens tão queridos quanto Sakura e Shoran, e conseguiram criar uma trama diferente do que a gente viu em Sakura Card Captors, uma trama muito mais madura, muito mais profunda e muito interessante, né? Eu acho que foi um trabalho excelente nesse sentido de marketing, de estratégia, de visão, de tudo que elas criaram, né? Elas realmente têm uma visão do universo delas e de onde elas podem ir com esse universo, sim, delas. Bom, Tsubasa e Holic é uma obra que é muito complicada da gente fazer discussões sem a gente contar algumas coisas, né? E isso poderia ser algum spoiler, porque eu particularmente acho que se a gente revelar determinados acontecimentos da história, pode estragar um pouco o prazer da leitura, assim, porque eu lembro claramente de eu lendo determinadas coisas e o quanto aquilo me surpreendeu e o quanto é importante tu não realmente estar esperando por aqueles fatos. Então, a gente vai entrar numa zona de spoiler. Se você quiser, se tiver vontade, pode acompanhar a gente. Ou se você já leu a trama e quiser realmente ver nosso ponto de vista sobre alguns fatos mais relevantes da história, fique à vontade e acompanhe. Eu acho que vale só dizer que Tsubasa e Holic, que elas trouxeram alguns conceitos bem interessantes e algumas coisas muito legais da Clamp. Acho que tiraram um pouco dessa imagem de Clamp fofinha, bonitinha, sabe? Ai, que coisinha rosinha, flor de pétala, flor de cerejeira, bichinho e tal. Embora a gente tenha os bichinhos e tenha as flores de cerejeira e tenha as penas, as histórias, elas são bem mais profundas e pesadas. Então, eu acho que pra quem não vai acompanhar a gente daqui pra frente, fica esse recado de realmente dar uma chance pra essa obra. É uma obra um pouco grande, ela é extensa. Não tão grande quanto muita coisa de shonen que a gente tem por aí, né? Mas, enfim, é um pouco complexo, ainda mais que tu tem que ir intercalando a leitura de dois mangás diferentes. Mas eu acho que realmente vale a pena ser acompanhada. dê uma chance que você não vai se arrepender. E daí depois que você ler e der uma chance, e por favor leia o mangá, sim, né? Não se prenda às animações. Volte aqui, retome o podcast, continue escutando as nossas debates sobre o restante da história. Então, pra quem fica por aqui, até a próxima. Pois é, então vamos para as reviravoltas e teorias malucas. Meu Deus. Aqui é por conta disso. Não nos responsabilizamos mais. É. Antes de mais nada, gente, cada personagem tem alguma coisa da sua história. E acho que de Tsubasa a gente tem aquelas coisas que são um pouco mais impactantes, embora em Holic também tenha coisas extremamente impactantes. Mas eu acho que aquelas que são, pra mim, sempre foram mais chocantes foram as reviravoltas de Tsubasa. Nossa, pra mim também. Sim. Nossa, essa aqui do Tsubasa é uma das maiores reviravoltas que eu já li em mangá. Porra. Porque assim, tu tá lá lendo, tu vê aquele chorando estranho, que nunca mostra direito, entubado, né, preso naquele líquido, e tu fica lá, porra, mas que merda é essa? Quem que é esse cara? E daí tu fica pensando, ele deve ser um vilão, tu acha que ele é o clone? Isso aqui é filha da puta, tu acha que aquele lá é o clone? Tu acha que ele é o falso? E não é. Não, se você fosse pegar num padrão clássico, assim, clichê, né, você tem um cara lá, ele tá entubado, ele tem um tapa-olho, pô, o cara é uma coisa suspeita pra caramba, esse cara é um cara evil, né, porra, ele vai atrapalhar a jornada dos heróis que estão ali tentando encontrar as memórias da Sakura. Então, não que ele não tenha atrapalhado, de certa forma. Mas na verdade a culpa não é dele, né? E ele não é o vilão, ele é o chorando de verdade. Oi? Quer dizer que toda a história que a gente acompanhou até aqui é um clone? É falso? É mentira? Como assim? Sabe aquela marmota dramática? Então é mais ou menos nesse momento, sabe? O Choran que a gente acompanhou desde o início do mangá, ele é um clone. Que a gente simpatizou, que a gente teve carinho. Pois é, que ele gosta da Sakura, assim, fez amizade com todo mundo. Ele é um Choran clone. Ele é um clone. E o verdadeiro, ele aparece na história. E assim, não bastasse ele ser o clone, o que a gente acompanha ser o clone, e quando o verdadeiro retoma, o clone perde a sua essência. Ele se torna um vilão. Ele se torna um vilão. E o que que ele faz? Não, e o que que ele faz? Essa cena pra mim foi muito chocante. Não sei pra você, mas pra mim foi meio chocante. Ele simplesmente come o olho do Fai. Arranca e come o olho. Nossa, e você vê ele com a boca toda sanguentada. Eu acompanhei o mangá semanalmente e eu vi aquilo. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a editar o mangá semanalmente, porque eu tava assim, gente, o que diabo está acontecendo aqui? E então, o capítulo subsequente, o Shaoran verdadeiro aparece e retoma o coração dele. E, de repente, o Shaoran verdadeiro usa um golpe, que é do Shaoran de Cardcaptor Sakura. Aí eu... Não, a espada, gente. Não, gente, sensacional. Você se questionava. Aquele outro Shaoran não usa magia, ele só dá chute. Mas cadê a magia do Shaoran que a gente conhece, né? E esse Shaoran, ele usa magia. Então, exatamente. O Shaoran usa magia, ele só dá chute. Aí chega o Shaoran usando uma magia. E uma magia enorme. E uma magia tensa. E você fica, caralho. O que está acontecendo aqui? Pois é. Mas assim, não bastasse isso, a Sakura que a gente acompanha também. Cara, para de fazer clone! Para! A gente vai contar um pouco mais depois. Nossa, você vai ficar maluco, né? Mas assim, o ponto de virada mesmo é o arco de Tóquio, né? É o melhor arco. Se você tá vendo o mangá, depois do arco do registro, o país de corte, né? Vai vir o arco de Tóquio, que ele foi animado como Tóquio Revelations também. Tsubasa Tóquio Revelations. Na verdade, é bom a gente começar, né? No mundo anterior, a gente já tem a revelação sobre o passado do Kurogane, que já foi impactante. Sim. Quer dizer, o Kurogane, ele... pai dele foi morto, enfim, aconteceu diversas coisas na vida, na infância dele, e todas elas são ligadas ao Fei Wang Reed, né? E é essa trama principal. E a gente já fica, poxa, que legal, né? Tem uma ligação, ó, faz sentido o Kurogane tá ali, né? Daí a gente chega naquela Tóquio do futuro destruída, com aquela guerra de gangues e a gente descobre dos clones. Quer dizer, nesse momento a gente só descobre de um clone, né? Do Shoran. E daí, isso aí já é demais pro nosso coração. Já machuca pois o coraçãozinho da pessoa. O Shoran que a gente vinha acompanhando, ele foi embora como um vilão. Porra, e ficou o original ali no meio, né, conhecendo a nova galera lá. E eles vão. Como é que a gente vai relacionar com esse cara novo? Na que verdade, é totalmente diferente. Foi o contrário. Não é que ele estivesse conhecendo a galera. A galera que estava conhecendo ele, porque ele viu a jornada inteira do clone por meio do olho dele. Sim. Que quando ele estava sendo clonado pelo Feiyuan, ele arrancou metade da alma dele, do coração dele, e selou no olho direito do clone, que era o olho cego dele. E, pra tanto, ele ficou... No caso, ele arrancou o coração dele pelo olho esquerdo. Por isso, ele usava o tapa-olho em cima desse olho. E era por isso que era tudo mais suspeito. Até porque, né, esse clone ele só foi copiado o corpo, né? Não a alma. Exatamente. E, assim, na verdade, o Feiyuan criou o Shoran clone pra ser um caçador das penas, né? Só que o Shoran, ele não ficou tão robótico, esse clone, justamente por isso, porque o Shoran original deu metade da alma dele pro clone. E quando o Shoran, ele o verdadeiro, ele retoma, né, esse pedaço da alma, o clone ele perde essa referência humana, vamos dizer assim, e ele vira novamente uma máquina que busca todas as penas da Sakura, e é esse o único objetivo dele. Então é por isso que ele ataca sem muita emoção sem nenhuma. O Fai, né, porque o Fai é um ser extremamente poderoso, e ele pega justamente o olho, e daí vem um daqueles conceitos, né, que o olho ele também tem um... é muito importante, porque o olho ele é a janela da alma, e ele tira um dos olhos do Fai justamente pra recuperar poder. Isso. O Fai, ele também tentou fazer uma aposta, né, ele pegou esse olho que já tinha quebrado o selo, não funcionava mais, e ele fundiu com o olho que o Shaoran comeu, né, tentando ver se o selo voltava, né, o coração voltava pra ele, e não funcionou. Ele tentou refazer o selo enquanto tinha o olho devorado. Isso, mas não deu certo. Uma vez desfeito, o selo não poderia ser refeito. E após essa saga de Tóquio, também houve uma reviravolta muito grande pra Sakura. O que acontece? Após a Sakura ter acordado e tudo mais, deveria ser pago um preço pela água do reservatório, que ela foi totalmente evaporada na luta entre os dois Shaorans, entre o Shaoran e Kamui. E inicialmente o Kurogane ia pagar esse preço como troca do sangue de vampiro pra manter o Fai vivo. O resultado é que a Sakura intervém e diz que quem vai fazer a jornada pra pagar o preço é ela. E ela, pela primeira vez assim no mangá, ela tem um momento de protagonismo, assim, fortíssimo. Que ela assume pra si a responsabilidade de trazer o resultado, de realizar o pagamento pelo desejo. Só que no processo, ela é totalmente surrada pelas minhocas gigantes que tem no deserto de Tóquio, entendeu? Gente, aquele mundo é bizarro. Sim, é um mundo sem magia, devastado, que a chuva ácida destrói tudo, né? E com minhocas com sangue ácido. Super agradável, vamos fazer um piquenique lá, eu acho que não tem problema. eu acho que mexer com as minhocas não é uma boa ideia, não nesse mundo. Mas aí, o que acontece? Ela é muito surrada. E, no caso, no OVA, é mostrado que na hora que ela tenta voltar pro Palácio da Dieta, no OVA e no mangá são pessoas diferentes que mostram. Isso, no OVA, quem mostra o caminho de volta pra Sakura é outra Sakura, que é a Sakura Kinomoto. Gente, para de vir Sakura! Sim! Mas, sim! Porque no mangá que aparecem os espíritos de pessoas que já morreram, né? Sim, e no mangá apareceram espíritos de pessoas que já morreram, o que condiz com o dom da Sakura de poder ver pessoas mortas, porque ela tem um poder que é capaz de mudar o mundo. O que acontece é que, chegando lá, toda surrada, toda escorraçada, ela e o Fai fazem o próprio grupinho deles, entendeu? E o grupo inteiro ouve a explicação sobre quem é o Feiyuan, qual é o objetivo dele, por que ele fez o que ele fez. Com isso, eles partem pro próximo mundo, deixando a pena da Sakura embaixo da água, pra que ela continue sendo purificada. Vale a pena lembrar o seguinte também, a Sakura, então, ela atendeu esse pedido da Yuko, porque a Yuko trouxe a água, né, que lá no Holic o Atanuki e o Domeki pegaram água num pulso, e de repente saiu água infinita, né, que preencheu a água lá em Tóquio, para bolas, que é fácil, né? Por que não, tudo né? Bem, né? E o o que, que a Sakura teve que fazer? Ela foi atrás de um ovo que, assim, lá na região de Tóquio caiu tanta chuva ácida que destrói prédios, mas o ovo estava lá intacto. E ela trouxe pra Yuko. E quando a Yuko recebeu, a Sakura então enviou um ovo. Só que quando a Yuko recebeu o ovo, recebeu dois ovos, né? Um com magia que o Atanuki deu pra Himawari depois que nasceu o passarinho. Com o pagamento pela água do reservatório. Isso, mas também o Domek, ele também pegou a água, né? E ela deu um outro ovo pro Domek, que não, esse ovo não tem magia. E que ele segura até hoje, porque a Yuko deu conselho, você vai ter que usar no momento exato. Exatamente. Que a gente até hoje não sabe o que é esse momento. E a questão é a seguinte, desse ovo nada vai nascer. Ou seja, que porra é esse ovo? Sei lá, e ele tá aí segurando a anos, os descendentes deles também tá com esse ovo, vai, porra, que a gente não sabe que porra é esse ovo também, né? Eu acho que já passou do tempo dele fazer um omelete, ele não vai ficar muito agradável o gosto. Eu acho que isso aí foi sacanagem da Yuko, ela só queria dar alguma coisa pro Domek pra ele se sentir satisfeito, se sentir útil, e deu aquele ovo que não serve pra porra nenhuma. Eu quando tava lendo o mangá do Holic, e ele acabou o mangá do Holic, tava lá o descendente do Domek com ovo, assim, tá, e aí esse ovo, o que que ele tá esperando? Então, essa foi uma das minhas maiores indignações com o filme de Holic, gente, porra, e aí? Como assim? Tá, gente, o neto do Domek com ovo, assim, e esse ovo? O que que ele vai fazer agora? Neto, cara? Não, bisneto. Bisneto, é, bisneto. E o que que ele vai fazer agora com esse ovo? Nunca, não explicou nada, não aconteceu nada com esse ovo. Ele tá esperando até hoje pra poder usar o ovo ali, pô. Enquanto o Tsubasa tava acontecendo isso, quando o selo quebrou, o Watanuki caiu do quarto ou quinto andar da escola dele, após esbarrar com a Himawari. A Himawari, na verdade, ela tem um mau augúrio terrível, que as pessoas, sim, que ficam perto dela, ela só sofrem um azar terrível e algo acontece a ela. Exceto os pais da Himawari. Até, assim, ela suspeita que até a avó dela, mas se bem que a avó dela era bem idosa quando faleceu. Isso. Os pais dela não valem porque senão ela não conseguiria nem mesmo nascer. Exatamente. Agora, o que os pais dela fizeram pra que ela nascesse com essa condição tão única? Olha, eu acho que devem ter desenhado um pentagrama na barriga da mãe dela, só pode. Sei lá. Provavelmente, caralho. Mas enfim, e pra neutralizar isso, o Watanuki, mesmo depois dele ter ficado todo arrasado e tal, ele é salvo pelo Domeki, pelo avô do Domeki e pela Himawari. Pra salvá-lo, a Himawari aceitou com o pagamento receber as cicatrizes que ele teve, e ficou a cicatriz nas costas dela. Inclusive foi o que forçou ela a mudar o tipo de cabelo dela. E o Domeki, enquanto isso, pagou uma quantidade igual de sangue que o Watanuki perdeu nesse acidente. Isso. O Shouro também, ele tinha debitado do pedido dele, né? O que acontece? Para que o Watanuki fosse salvo, parte do pagamento veio a partir do cativeiro do Shaoran verdadeiro. Porque isso, o Shaoran verdadeiro e o Watanuki são mais próximos do que ninguém mais. O Watanuki, sabe o Watanuki? Então, o Watanuki, o nome dele não é Watanuki. O nome dele é... Também não é... Olha, é o seguinte. Shaoran, ele foi enviado pelos pais dele pra Bruxa Yuko para viajar pra um outro mundo, que é o caso do país de Clo. Peraí, quem são os pais do Shaoran? Não sabemos quem são os pais do Shaoran, mas sabemos que a mãe dele deu um certo cajado de estrelas que invoca as cartas Clo. Ok, gente, conclua. Então, tira, bom, obrigada. Tira conclusões. A princípio você fica pensando isso. A, né, princípio é o que a gente pensa, é isso, entendeu? E indo ao passado, o Feiyuan foi lá e tentou tomar a vida da Sakura e colocou um selo de morte nela. O Shaoran não conseguiu salvá-la quando ele era pequenininho, tinha uns 7, 8 anos. 7 anos depois, esse selo da morte viria a matar a Sakura. Porém, nesse momento, o momento foi parado, no momento que a Sakura estava entre a vida e a morte. E o Shaoran verdadeiro escolheu rebobinar o tempo. Quando ele rebobinou o tempo pra salvar a Sakura, esse momento da entre a vida e a morte da Sakura foi cortado do tempo e ficou em separado. E um novo fluxo de tempo foi criado. Só que quem foi por esse fluxo de tempo foi o clone do Shaoran. Por quê? Porque a partir do momento que o tempo foi rebobinado, nasceu uma nova pessoa que, na verdade, não era um irmão do Shaoran. Era ele mesmo. E essa pessoa nada mais é quem? O Atanuki. O Atanuki é uma distorção criada pela viagem no tempo do Shaoran. Meu Deus do céu. Exatamente. Gente, só pra constar, é confuso. Eu ainda, até hoje, eu ainda fico sem entender algumas coisas. Eu ainda acho Então, o que você não entende? Vamos lá. Vamos ver. Cara, assim, eu não sei explicar o que eu não entendo. A questão é o que eu entendo. São poucas coisas. Tá. Ó, vamos lá, peraí, vamos lá. Lembra, a imagem inicial do mangá, se vocês lembrarem, o primeiro capítulo do mangá mostra aquele cilindro com a Sakura e o Shoran se debatendo. Exatamente. Gente, eu comecei a ficar muito confusa com esses montes de Sakura e Shoran. Normal, normal. Aqueles ali são quais? Então, aqueles ali são o Shaoran clone e a Sakura clone. Depois deles terem voltado no tempo e terem se tornado os pais do Shaoran. Pera o Shaoran original. Vamos entrar nisso aí. Então vamos ficar isso. Ó, o Shoran original gerou um clone que depois voltou no tempo e virou pai do Shoran original. Exatamente. E a Sakura também. Ok, gente. É assim. Não, isso dá um paradoxo temporal. Nossa, é muito difícil de explicar. É muito confuso. E é por isso, assim, que eu, particularmente, acho que ali no finalzinho, o Tsubasa se perdeu um pouco. Porque começou a ficar muito confuso. O Feyron Ring, ele criou um clone, né? Beleza. Dois. Do Shaoran, pra poder pegar as penas e viajar pelas dimensões, ok. E o Shaoran, ele apareceu, original, tudo bem. Vai chegar um momento que o Shaoran e o grupo deles vão lá pro reino de Klon. Eles vão combater o Feyron Reed, né? E seus aliados, e seus capangas, para a bola. E aí, de repente, vai chegar toda uma linha temporal, né? Que Shaoran e a Sakura estarão presos, né? E esses clones vão ser mortos, né? E aí o que acontece, né? O Feyron Reed, né? Ele consegue aprisionar a Sakura, consegue aprisionar o Shaoran, né? Descobre-se que a última pena que precisava, ela estava dentro da água daquele templo sagrado lá no deserto de Klon. Por quê? Porque o reino de Klon, na verdade, é a Tóquio devastada do futuro. Meu Deus do céu. Exatamente! Gente, parem com isso! E a pena que a Sakura tinha deixado lá no fundo, lá em Tóquio, apareceu ali, né? No reino, porque estava no futuro. Ora, moça. Por que então, não? O Feyron Reed conseguia a última pena e iria conseguir atender o seu pedido, né? Com poderes infinitos. Legal, né? Ok. Então, é por isso que Tsubasa são as crônicas do reservatório. Exatamente. Então, mas aí o que acontece? Então, o clone da Sakura e o clone do Shoran, eles tinham praticamente morridos, né? Só que, na verdade, eles foram recuperados numa outra, digamos, dimensão, né? Pela Yuko também. O que acontece? Né? Os dois são criações, eles não morrem, propriamente dito. É, então. Eles simplesmente deixam de existir. Só que a Yuko conseguiu pegar os fragmentos do Shaoran clone e da Sakura clone e enviou eles de volta no tempo, entendeu? É. Pra assumirem o lugar dos pais originais do Shaoran. Isso. Só que não sabemos quem são esses pais originais até hoje. Mas aí, em contrapartida, a Yuko, ao fazer isso e ao ter enviado os viajantes para a clon que foi cortada fora do tempo, quando eles pisaram, na verdade, ali de volta naquela clon que foi cortada fora do tempo, o tempo dela começou a se mover. E a Yuko, sim, na verdade, desde o começo, ela estava morta. Ela ficou com o tempo dela parado entre a vida e a morte. E ela simplesmente existia, mesmo não estando necessariamente viva. E quando o tempo dela começou a se mover, o ponto da vida da morte dela começou a se mover, ela prosseguiu para deixar de existir. E isso gerou uma dor muito grande pro Atanuki, porque o Atanuki, ele ficou preso nesse momento do ponto entre a vida e a morte da Yuko, de alguma forma inexplicável. Ele achou até que, sim, fosse um sonho, mas não era. E antes disso também, a loja tava ameaçando de sumir. É muito complicado. Ele tava procurando a Yuko. As pessoas estão começando a esquecer quem foi a Yuko. As clientes normais ainda da loja não lembravam mais quem era. Só os seres empíricos que têm poder mágico e tal. E aquilo foi deixando o Atanuki muito mal. Aí, quando a Yuko finalmente aparece no momento de morte dela e se despede do Atanuki e deseja só que ele continue a existir, ele faz uma promessa pra ela que ele vai esperá-la. Vai esperar até que ela volte. E com isso ele assume como sendo o novo dono da loja. E o que dá início ao arco chamado Holic Hero. E aí vem a questão, o que é importante definir. Qual que era o desejo do Feyuan Grid? O desejo do Feyuan Grid nada mais era do que reviver a Yuko. Porque o Feyuarid nada mais é do que uma manifestação muito poderosa de um desejo do filho da puta desse cara chamado Chloe Reed. Não, porque simplesmente quando a Yuko estava no seu leito de morte, ele simplesmente ele pensou, ele queria que a Yuko continuasse viva, né? E aí, porra, aconteceu as merdas que a gente acontece, né? Qualquer pensamento dele, na verdade, ele é tão poderoso que qualquer pensamento, qualquer desejo menos de vontade própria, né? Acontece, né? E ele falou assim, ah, eu não quero que ela morra. E pronto, ela deixou de morrer. Ela não morre mais. Cara, é por isso que a gente diz, né? Toda a merda da Clamp é culpa do Mago Chloe. Então, é por isso que ele escolheu morrer, entre aspas. Ele deixou de existir. Ele não é mais o mago mais poderoso do mundo. É por isso que, na verdade, a gente vê que na trama de Sakura Card Captors, ele queria dividir a alma dele em dois pra dividir o poder dele e não ser mais tão poderoso. Só que não dá muito certo, pelo menos lá naquele momento. E aí é que entra uma questão. Então, em que ponto da história se passa Tsubasa? Tsubasa se passa antes, durante e depois. Facilmente. Vamos dizer que existem duas linhas do tempo, pelo menos. A linha A e a linha B, né? A linha A é quando o Shoran ele viajou no tempo, encontrou a Sakura ali, original, antes do Feiyun atacar ela, né? E a linha B toda é o início desde o primeiro capítulo do mangá, né? Que a gente vê. Só que o que acontece? A partir desse ponto, a gente entra num ciclo fechado. Ou seja, isso. O tempo continua a se repetir por meio dos desejos. Sim, o que acontece, né, então, essa Sakura clone, esse Shoran clone, né, que foram reencarnados, né, num mundo mais moderno, né, graças ao sacrifício da Yuko, eles se encontraram 14 anos depois, lá em Hong Kong, tiveram um filho, esse filho é o Shoran original que a gente conhece. Espera, o Shoran original que a gente conhece de Tsubasa. Isso. E nisso, a Sakura mamãe, ela recebe um presente da Sakura Kinomoto, que é o cajado da estrela, pra pagar pela viagem do filho. Então, gente... Assim, é confuso, mas é legal, entendeu? Confuso é pouco. Ele é complexo, ele é muito complexo na sua metade pra frente, né? Porra, ele é legal demais com seus easter eggs, seus crossovers, mas chega a um ponto de tão complexidade que você se perde em alguns pontos. Eu tive que reler depois, porque tinha coisa que eu não lembrava de mangá. Pô, assim, então era isso, agora faz sentido. O que acontece? Depois que o Feiyuan foi destruído, ele aprisionou os dois Shaorans em um ponto entre o tempo e espaço. Era como se eles tivessem deixado de existir. Isso, um mundo de nada. Não é um mundo de sonhos, é um mundo de nada. Sim, e nisso o Watanuki também ficou preso lá, porque o Watanuki é o Shaoran original. Os dois são a mesma pessoa. Nisso, como o Feiyuan morreu, o Shaoran clone se transforma numa pena, porque ele era uma criação do Feiyuan. E ele se transforma numa pena e passa a residir dentro do Shaoran original. Isso gera uma oportunidade pra eles conseguirem sair daquele ponto. Mas lembrando que pra sair desse mundo de nada, eles tiveram que fazer um desejo e tiveram que pagar, né, por esse preço. Sim. Né? Pagar o por Shaoran, esse desejo. Ele desejou sempre se movimentar. É o preço já dele. O preço do Watanuki foi de sempre permanecer no mesmo lugar. Sim, até porque cada um desses desejos vão atender o que eles queriam mesmo, né? Porque se o Shaoran vai continuar viajando por mundos até que ele se encontra a sua verdadeira essência, seu eu, né? Um eu do passado também, e encontrar a Sakura também, já que a Sakura também não vai poder ficar viajando. Já o Watanuki, ele ficando eternamente dentro da loja, ele não vai envelhecer, não vai morrer, e isso vai também gerar uma oportunidade de, quem sabe, no futuro ele poder reencontrar a Yuki. Pode ser por meio de reencarnação. Pode ser que, na verdade, a própria Yuko possa ser uma... Posso ser igual o Watanuki, uma existência impossível. Sim, o Watanuki fica muito poderoso, ele consiga atender esse desejo também dele, né? Mas não é bom ele ficar muito poderoso, porque daí acontece a merda. Sim. Do Mago Flow. Então, assim, é o bizarro. Aliás, se a gente analisar bem, o Watanuki, ele é muito semelhante fisicamente ao Mago. Inclusive, no final de Holy Hero, quando ele começa a ver alguns sinais, assim, da Yuko, ele usa o círculo mágico do Mago Clou pra entrar dentro do sonho onde ele estava vendo a Yuko. Então, gente... Quando ele vê esse sonho da Yuko, ele consegue poder sair da gaiola, porque ele não podia sair da loja. Mas ele escolhe permanecer ali mesmo assim, porque ele vai esperar até a Yuko voltar. Sim, é a mensagem que diz no final do mangá do Holic, né? Você está muito poderoso. Na verdade, já passou 100 anos, né, no tempo. O Watanuki, ele tá vivendo assim, e aparece junto um descendente do Domeki, que é um bisneto, né, do Domeki, que a gente conheceu, né, no mangá. E assim, nesse sonho revela, você já tá tão poderoso que você pode sair da loja. Mas não, eu vou querer ficar dentro da loja até o momento que um dia eu conseguir reencontrar Yu. É meio pesado os momentos, né? E o mangá ali termina meio aberto nesse ponto também, né? Sim, com certeza. Agora fica a única coisa, Tsubasa, meu nome é Tsubasa, gente. Por favor, debatam sobre isso. Explanem, vamos lá, explanem. Foi gratuito e não deu uma explicação. Oh, tá bom, vai. Ok, eu sei que é que o nome original tem poder, né, mas... Por que que os dois têm o mesmo eu nome? Eu não sei. Eu sei que é Hitsuzen. Economia. Eu acho que sempre é importante dar uma chance pra obras inéditas, apesar que eu acho que se tu tá aqui é porque tu já deu essa chance, né? Você pegou muito spoiler violento. Mesmo assim, mesmo que tenha pegado spoilers, eu acho que vale a pena ler e entender, porque talvez tenha ficado até um pouco confusa a nossa explicação, né? Que são muitas coisas e muitas complexidades. E muita coisa acontecendo hoje no tempo. Acho que chega, é. Chega de informação, esse podcast já tá muito longo, a nossa mente já está confusa. Bom, acho que agora a gente vai partir para uma etapa final. Eu só queria realmente que cada um pudesse expressar um pouquinho por que de acompanhar Holly e Tsubasa. Eu fui atrás de Tsubasa porque eu obviamente estava órfã de Sakura Card Captors e eu fui naquela mesma onda do isso aqui é continuação de Sakura, então eu vou acompanhar, né? E eu me surpreendi muito com a história de Tsubasa, assim, eu achei ela extremamente fascinante. Eu acabei indo atrás do mangá porque, como eu falei, o anime ele é muito decepcionante. Eu vi o potencial da história pelo anime, mas eu sabia que só o anime não era tão relevante. Então eu fui atrás do mangá. E à medida que eu fui acompanhando o mangá de Tsubasa, eu percebi que eu precisava do mangá de Holic. E pra mim foi um prazer incrível começar a ler Holic. Eu acho que, é como eu falei, a minha história favorita da Clamp é Holic. Pela maturidade, pelos conceitos, pelas tramas paralelas que a gente tem da história, pelos personagens, pelos desejos de cada um que aparece na loja. Assim, eu acho que são sempre histórias muito boas. Mesmo as menores, que aparentemente não tem muito a ver com a trama principal, né? Elas sempre são muito bem feitas e muito bem escritas. Eu acho que, pra mim, essas duas obras da Clamp, elas mostram o verdadeiro potencial desse grupo, né? E o quanto elas são incríveis no momento que elas criam algo. E a capacidade delas de criar um universo que é todo interligado, interconectado, onde elas conseguem ter as regras gerais, então todos os mundos são diferentes? São diferentes. Chobits é completamente diferente de Sakura Card Captors, mas mesmo assim, eles seguem regras parecidas, e tu consegue ver a conexão entre elas. Então, eu acho que a gente tem que realmente apreciar essa capacidade criativa desse grupo. Eu tinha até um certo receio antes de gravar esse podcast, porque é uma trama muito complexa. É uma trama que envolve muitos detalhes e muitas coisas, e eu tinha realmente medo. Eu espero que a gente tenha conseguido, ao longo desse podcast, passar tudo o que representa Tsubasa e Holic e o quão grandiosa é essa obra, né? Mas eu queria então falar também do meu apreço, né, por Tsubasa e Holic. Eu gosto bastante de Tsubasa. Eu amo Holic. Holic, pra mim, é a minha obra favorita da Clamp. Eu amo a Yuko, a minha personagem favorita de todo o universo da Clamp. Então, eu acho que vale muito a pena ser a leitura, né? Se você gosta de um papo muito profundo, assim, sabe, bem cabeça, né? Com você fica discutindo motivações, você discute por que as pessoas fazem isso e sofrem na vida por causa dessas coisas, né? É muito legal, então, ver toda essa parte de misticismo, né? Holic. E toda essa parte de crossover, toda essa parte de viagem dimensional e ações e consequências, né, que você tem em Tsubasa. Eu não recomendo que veja o anime, vá direto no mangá, leia todo o mangá, são mais de 400 capítulos juntando tudo, ok, é muita coisa, eu sei, né, mas vai valer a leitura, é interessante. Então, se as pessoas falam bastante bem, né, de Tsubasa e falam bastante bem de Holy, que vale a pena sim ler, e fica sempre aquela dica, leia os dois em conjuntos, né. Ele é tão diferente das várias outras obras da Clamp, né? Tal, ele tem ligações profundas com Sakura, né? Mas aí, se você tá acostumado com outros estilos de Clamp, cara, você se surpreende com muita coisa, né? Tanto assim, que quando... A primeira vez que eu ouvi falar de Tsubasa, eu lembro que, ó, eu tinha visto isso numa propaganda numa revista antes do mangá ser publicado aqui no Brasil. E a propaganda dizia assim: vem aí no Brasil Tsubasa, o polêmico mangá da Clamp. Aí eu penso até hoje, polêmico? Por que polêmico? Até hoje, tô tentando imaginar onde veio esse marketing, cara. Eu não entendi também, né? Sobre recomendações, eu só posso dizer o seguinte: eu comecei a minha história, assim, com edição, tradução de mangá e anime com Tsubasa e Holic. Eu não tenho como não recomendar pra vocês, porque se eu não gostasse, eu não teria feito durante... Já vai uns 10 anos, né? Por aí, vai uns 10 anos. Então... eu não estaria fazendo esses mangás até hoje. Então vai por mim. Pode ler. Entra de cabeça. Vai ser meio doloroso pros seus neurônios de vez em quando, mas você vai superar. Você já superou coisa pior nessa vida. Gente, com isso, a gente encerra por aqui. O Chorão, você já sabe onde encontrar. TheClubProject.net. Gente... obrigada, desculpa pelo podcast enorme, embora eu ache que eu vou conseguir reduzir ele um pouco, não sei o quanto, mas eu tenho sempre essa gana de reduzir as coisas, gente, né? Eu vou dizer uma coisa, eu tô muito feliz de estar aqui gravando, tá com saudade de gravar podcast, fico ressentido quando não me chamam pra gravar, mas não tem problema não, eu sei que é complicado mesmo, é muita correria. Então é isso, eu espero que todos fiquem bem, porque tudo vai dar certo, eu tenho certeza... Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, gente. Pessoal. Tchau, galera. Até mais. Valeu. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Aqui é o Bira. Bom, pra vocês que não conhecem o nosso site, né, escutam a gente via iTunes, via algum agregador de podcast, via algum aplicativo, né, no celular, acessem a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Se você quiser mandar aquele e-mail, envie para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e siga-nos também no grupo do Facebook, em groups.projeto.x.podcast. Faça parte da rodinha. Isso. E se você quiser seguir a gente no Passarinho Azul, @projetoxpodcast. Exatamente. Só temos um recado, saiu Projeto X Playlist número 52 sobre animes de terror. Aproveitando que o Dia das Bruxas estava bem perto. Olha aí, né? Animes de terror, cara. Eu lembro aquele como é, passava até no Cartoon Network. No Cartoon, anime de terror? É, passava um anime de terror no Cartoon, cara. Só se for daquelas de criancinhas ali. Eram umas três crianças e tinha um demônio que ficava preso no corpo. Corpo do gato. Ah, era bem infantil, eu acho que... Ah, era legal. Mas não é isso que tá na playlist, cara. São animes mais assustadores, horripilantes mesmo. Animes assustadores, eu não consigo... Eu não sei, eu não acho anime assustador. Nunca vi nenhum que... Ah, meu Deus! Tem alguns que são bem assustadores. É só escutar a playlist e você vai ver algumas recomendações nossas. E músicas de openings lá. Bom, mas tá aí. Ah, então link na postagem, tá? Mas vamos começar os nossos e-mails sobre o feedback do último podcast sobre jogos indies, mas vamos ver o que o pessoal falou. Ah, o primeiro e-mail é do Parque, e na verdade o Parque ele só fica dando chute aqui no próximo podcast. Ele fala assim: e aí galera PXP, o tema da próxima semana será algo sobre cosplay, tokusatsu, porque ele fala das dicas que a gente falou de penas, memórias e loja. Aí fala assim: que pena, porque dá uma pena gastar dinheiro com isso. Coitado. Memória, por lembrar os personagens do passado dele, né, que ele havia bastante na TV antiga. E loja, ele fala assim, porque são coisas onde você encontra essas coisas e deixa a maior parte do seu salário. É, se for action figures, cara, com certeza, não tem jeito, né? Eu acho que não há retorno ao investimento, mas eu acho que é um investimento bem feito. Alegra o coração de qualquer pessoa. É um investimento para suas lembranças, né? Exatamente. Mas não, Park, ele não é nada disso. Você errou tudo, cara. Só pra não perder o costume. Sem idade, sem cidade. Mas valeu pelo teu e-mail, tá? Obrigado pelo seu e-mail, Park. O nosso próximo e-mail é do Cláudio Hiroko Hano, personagem marcado aqui no caixa de entrada do Projeto X. Boa tarde, PXCasters. Aqui é o Cláudio Hano de Guaru City. Um ótimo cast sobre jogos indies. Já faz um bom tempo que eu não jogo consoles como PlayStation 4, Xbox, GameCube, etc. Caramba, GameCube entraria nessa lista? Tipo, sei lá, né? Acho que as pessoas jogam pela nostalgia, não pela... Sei lá, tem gente que é nintendista e vai adorar o GameCube também, né? Por que não? É, não posso falar muito, não. O chefe é nintendista. Ultimamente, jogo muito no meu iPhone iPad. Jogo somente o Final Fantasy Record Keeper e mais nada. Os outros jogos só estão de enfeite. Cara, é mais ou menos isso. Eu só jogo Fallout Shelter, mas tem uns 13 jogos instalados. Que coisa. Sobre o próximo cast, acredito que seja sobre Tsubasa Chronicles. Olha aí, acertou. Opa. Parabéns. Olha aí. Senhor Hirano. Hiroko. Hano. E ali na minha cabeça deu Hirano. A partir de hoje você é Hirano. Caramba. Vamos às explicações. Penas mais memórias, onde a personagem Sakura tem suas memórias espalhadas em várias dimensões. Loja, por causa da Yuko, onde ela tem uma loja que realiza desejos. Exatamente, olha aí, já foi bem. Espero ter acertado e um big abraço. Continue o ótimo trabalho. PS, quando vocês irão fazer um cast sobre Estúdio Ghibli e Akira? Nunca. Não, não fala nunca. Eu tenho boas notícias pro Cláudio. Ele tem boas notícias e essas notícias já desde a fundação do Projeto X, né? Não, mas ó, ano que vem sai o de Ghibli, com certeza, né? Ah, cara, ano que vem a meta minha, do Seiji, da Dri, do Mugi, é lançar o podcast da Ghibli. Cara, a gente tá tentando se reunir pra isso, vocês não têm noção. A maldição que tem em cima dessa gravação. Olha, já tem a equipe dele, né? Então... E eu vou estar nesse podcast agora também, quer saber? Eu também, eu não sei. Esse eu não abro mão. Quer saber? Já enrolou demais, vai ter que sair esse podcast. Tem que sair. Mas Akira... Akira, eu não sei. É assim, se depender só do filme, sai fácil. Sai fácil, pô, filmão, velho. Se depender do mangá agora, complica, cara. É muito grande. Eu nunca li o mangá, eu nunca li o mangá. Ele é gigante, eu não tenho coragem de ler ele também. É tipo, sei lá, Lobo Solitário ou aquele... Sei lá, eu acho que o filme ele deve pegar um terço ou um quinto, né, do mangá. Né? Caraca, sério? Que pô, tem que ler o mangá, velho. Então, é isso, mas ele é grande, né, então... Tem tempo. Mentira. É esse o problema, então é falta de tempo. Mas quem sabe um dia saia, né? Precisa dar vontade aqui do pessoal. É, daqui a uns 3 anos. Louco, louco. Investimento a longo prazo. É, muito obrigado, Hirano, pelo seu e-mail. Continue mandando e-mail. E para o próximo, senhor Seiji. O próximo e-mail é do Caio Maioki. Vocês sabem que só escrevo quando é sobre games. Tudo bem, vai. Obrigado por mais esse cast. O Kiliano Lopes é um cara que tem meu respeito por manter o canal 365 Indies, gostar de jogos e saber sobre eles. Compre o Rogue Legacy Rogue. E o Luftkrausers na Steam. Ah, Luftkrausers é muito legal. O Rogue Legacy também, mas me dá uma dor de cabeça esse Rogue Legacy. Caramba, velho, que jogo irritante. Aí ele pede pra adicionar ele como Argento Underline Kings ou Caio Maioki, né? Não. Não sei. Tô brincando. Pra quem quiser adicionar ele aí, Argento Underline King ou Caio Maioki. Então, e esse menino falou, sou o Caio de Almeida Maioki, obrigado novamente por falar de jogos. Abraço e boa sorte a todos do PXP. Valeu, Caio Maioki, pelo todo o seu e-mail. Muito obrigado pelo seu e-mail. E reclamando mais uma vez, sem idade, sem cidade, eu sei que vocês são figurinhas marcadas, mas sabe como é, né? Não é todo mundo, sempre tem ouvintes novos, sempre querem saber. Quem sabe um dia a gente fica famoso? Uhum. Próximo e-mail é do nosso querido amigo Rodolfo Alves. Olá, galera do PXP. Aqui é o Rodolfo Alves, 24 anos, Rio de Janeiro. Esse programa de vocês sobre indies talvez tenha sido um dos melhores, se não o melhor cast que vocês já fizeram. Gostei muito da fluidez que a conversa tomou com o Kiliano. É simplesmente foda. Eu já conhecia antes, quando ele participava das lives do Cogumelo do Pedro Casanova, do seu canal, que é um dos melhores da internet no gênero, sem precisar pensar. Então fica aqui um abraço direto da taverna pro Kiliano e pra vocês também do PXP. Agora vocês estão na obrigação de convidá-la para o cast de games. Pra todo cast de games? Não pra sei. Pra todo cast, não sei. É, não sei. Assim, não deve... que a gente não goste dele, muito pelo contrário, foi uma participação excelente. Porém, sabe como é, né? A gente tem organização, a gente não pode... Quer dizer, não depende de mim, porque eu não participo dos cast de games, depende do pessoal, né? Depende da equipe de games, né? Mas o Kiliano é um cara de conhecimentos abrangentes, quem sabe ele não aparece em outro podcast. Com certeza, né? Não é? Pois é. Então valeu, falou e até a próxima. O próximo é meio do Ricardo de Andrade Santos. Olá a todos e excelente podcast. Conheci os jogos indies pelo mesmo motivo da maioria dos participantes de podcast. Não ter grana para comprar os consoles e os jogos da geração, fora que não teria tempo para jogar um The Witcher da vida. É, normal, né? Vou procurar as recomendações citadas e recomendo o jogo Card Hunter, que é muito bom. O próximo podcast vai ser sobre as obras Tsubasa, Reservoir Chronicles e Holic da Clamp. Feliz dia do Saci pra todos! Está certo! Feliz dia do Saci pra você também. Também. Muito obrigado pelo seu e-mail, Ricardo de Andrade Santos, sem idade, sem cidade. E acertou as dicas. Pontinhos para você na tabela do final do ano. Yeah. E o próximo e-mail é do Rafael Taira, sem idade, sem cidade. Pelas dicas, penas, lojas e memórias. Meu chute é um podcast sobre Clamp Parte 2, ou Tsubasa Chronicles e Holic. Mandei um e-mail bem curto e rápido, porque o podcast sai na segunda e não terei muito tempo para escrever. Depois mandou algo mais detalhado sobre os jogos. Muito obrigado, Rafael Taira, pelo seu querido e-mail. O último e-mail, na verdade, é um comentário, né, na postagem, né? Eu achei muito interessante de botar ele aqui nesse cast de entrada. É da Priscila Rubia, de 26 anos, Curitiba, Paraná. Muito bom ver um cast sobre os indies. O que me trouxe para o mundo dos indies foi o Brothers, que é simplesmente incrível. Depois dele, passei a procurar mais, principalmente por causa de uma boa história, mas não é a regra. Gosto muito, por exemplo, de Binding of Isaac, e o foco dele não é a história, e sim ser perturbador. Vocês falaram dos jogos da Ubisoft, que seguem a mesma fórmula, e é verdade. Eu gosto bastante dos jogos deles, mas tenho consciência de que sempre vai ter uma torre para desbloquear parte do mapa, etc. Agora, os jogos da Ubisoft Montreal, não sei se posso me identificar assim, são outra coisa. Até agora eu só joguei Child of Light, que lindeza de jogo. E um jogo todo em poesia. Me identifiquei com a Dri, eu só compro jogos na Steam, com mais de 75% de desconto. Ei, meu Deus. Outra sacoleira, né, caramba. É. Além de economia, é pela quantidade de jogos que tenho pra jogar. É muita coisa e não vejo necessidade de estar jogando o jogo do momento. Posso ter uma experiência tão boa quanto os jogos de 1 ou 2 anos atrás. E aqui ela fala aqui de que como ela escreve para o Leitor Cabuloso, né, onde ela fala de jogos indies, ela postou alguns links também. Bom, se você entrar nos comentários, você vai ver todos os links, né, que ela botou nos comentários. Também, né? É só ver lá. Ela vai falar sobre o Brothers, Papo Yodo, The Moon, A Mountain of Sleep, né, é só ver lá. Logo vou falar de outros indies, tem muitos para a lista. Parabéns pelo podcast e abraços. Valeu pelo seu comentário, Priscila Rubia. Priscila, muito obrigado. Excelente jogos que você jogou, um excelente e-mail. Olha aí. Digo que muito bem pontuado, adoro e-mails bem pontuados. Com certeza. O orgasmo das palavras. Que beleza, né? Bom, vamos mandar abraços, né, pra quem comentou o podcast na semana passada. Então, abraços para o Eduardo Marcial, para o Rafael Taira, para a Priscila Rubia, para o Rui, para o Antônio Pereira e para o senhor Quiliano Lopes, que também participou do podcast. Senhor Quiliano. Muito obrigado por mandarem comentários, pessoal. Obrigado, um abraço para todos. E vamos fechar esse caixa de entrada falando das dicas, né? Quais foram as dicas da semana passada, Otens? Exatamente, as dicas da semana passada foram memórias, penas e loja. Exatamente como algumas pessoas já disseram, memórias que são transformadas em penas, que a Sakura, né, a personagem, entre aspas, principal da série, perde em diferentes mundos. Do Tsubasa, exatamente. E loja, porque existe um foco especial na loja da Yuko, onde tudo meio que começa e tudo termina. Exatamente, um podcast de Tsubasa e Holic, um podcast de 2 em 1. Exatamente. Falou de 2 obras em 1, meu Deus, é muita coisa. E as dicas da próxima semana, as dicas são Esquadrão, Gafanhoto e Metal. Então, galera, estamos acabando mais um caixa de entrada, então continue mandando mais e-mails, continue comentando, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter e até a semana que vem, tá bom? Falou. Até a semana que vem, pessoal. Obrigado pelos e-mails. Falou. Falou, fui.